Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, nós estamos aqui com o nosso programa 869 e vamos receber aqui a Carmen Mírio e o Marcelo Schiring. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, CDs e de autoajuda, Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, Associação Maternal Espírita, ao Grupo Espírita Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, ao Centro Espírita Luz e Vida e à Fraternidade Paulo de Tarso. Lembrando também que a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o Grupo Musical Castelã apoiam o programa Vivência Espírita. Hoje nós contaremos aqui com a presença da Carmen Mírio, nossa amiga Carmen Mírio, e o Marcelo Schiring, que são os dois que vão conversar conosco hoje sobre psicoterapia reencarnacionista. Então é um tema muito interessante que as pessoas estão pedindo sempre para a gente abordar novamente. Nós vamos hoje perguntar para eles, por exemplo, se psicoterapia reencarnacionista é igual regressão, se é o mesmo processo, se é do mesmo jeito, só estão usando palavras diferentes, né? Ou então, o que tem dentro dessa regressão aí, essa psicoterapia? Ligue para nós. Vocês podem participar tanto das nossas redes sociais, que o Rodrigo vai falar, como também pode ligar pelo telefone hoje, que o nosso amigo Tião está ali. Telefone 12-DDD, né? DDD 12-3921-3009. É 09 mesmo? É, né? Isso. 3921-3009. Isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita, todos vocês que estão escutando a gente, participando, interagindo, assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje a gente tem uma novidade, tem o pré-lançamento aí do livro do Jorge Reis que a gente vai lançar hoje, né? Trajetória dos Espíritos. Então a gente, quem tiver ligado no Instagram, já vai ver a divulgação. A gente vai comentar e também comentar sobre o sorteio desse livro e como que as pessoas podem participar. A gente vai falar um pouquinho mais do evento. Então, enquanto isso, acessem aí o nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, sem acento. A gente vai lançar aí um pouco às 9 horas, um pouquinho mais para frente, um sorteio, né, que a gente faz pelo Instagram todo mês. Então, eu quero também agradecer as rádios que estão conectadas conosco hoje. Então, a gente está aqui com a Rádio Espaço Espírita Barra Velha, né? Todo domingo, quer dizer que eles estão sempre aqui com a gente, a Rede Doutrina Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor. Quem está conectado, retransmitindo ao vivo, é a TV Espírita Nosso Lar, lá de Conquista, Bahia. Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. Então já deixo aqui um abraço para Nésia Santos, a Lene Carvalho, que estão ligadas lá de Águas Claras, Distrito Federal, participando pelo Recanto da Prece. Quem está ligado conosco no Facebook, a gente tem aqui a Aparecida Rossi, a Josefina Teixeira, a Vilma Lima, lá de Leme, né, em São Paulo, e Lúcia Nogueira participando aqui. No WhatsApp, Jorge? WhatsApp aqui está o nosso irmão Iramir, lá de Salvador, Bahia. Está também o nosso irmão Marcos Sugai, lá de Santos. E o Marcos já tem uma pergunta aqui para fazer para a Carmen daqui a pouco também, né? Legal, daqui a pouquinho a gente faz a pergunta para ela. E a gente tem aqui, voltando aqui para mim, no YouTube, quem está conosco é a Regina Spack, a Ruth Marques, o Aécio César, o Daniel Rosa lá de Goiânia. A gente tem a Maurícia Fernandes participando conosco, a Fabiola Pasolini lá do Espírito Santo, a Valéria lá do Rio de Janeiro, a Lourdes Ruim, que já esteve aqui conosco sendo entrevistada, foi muito bom o programa. Rosângela Menezes, o Rodolfo Alexandrino lá da AME, a Rosana Ali lá do Jefa, Neuza Alves, Milton Baruel, do Paulo de Tarso. Ontem teve o seminário, foi muito legal lá, que a Marta, o Milton, o Nobélio, e o Marcos, né, também organizando, foi muito legal. A Neuza Alves, a Maria Auxiliadora participando, Adolfo Mazala também, lá do Anjo Ismael, a Juliana Souza, Scorsa. Depois ela comenta aqui se eu falei certo. A Cláudia, o Cláudio lá de Uberaba, então o pessoal lá do Lar Espírita, Pedro e Paulo, estão assistindo. Ele falou que está assistindo lá na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, lá em Uberaba, né? Deve estar lá junto com o Luiz, o Marcelli, o Marcelo participando aqui também. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno. Domingos, meu pai e a minha mãe estão lá em Caraguá assistindo. Programa, vida difícil. Aderli. O Fernando Petit, vereador aqui de São José, participando também, mandando um bom dia. Josefina Rodrigues, Mari Vingers e a Vânia Penteado, lá de São Paulo, capital, participando. Muito obrigado por vocês estarem aqui presente. Vou passando aqui para o Carlinhos fazer a prece de abertura para a gente. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tião Maia. Tião. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazendo uma leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 59. Nós somos o maior problema e somos também as nossas próprias soluções. Tudo de bom e de ruim que possuímos vem de uma herança construída em gerações. Que possamos refletir sobre esse ensinamento, desse minuto de reflexão, e ver que os nossos antepassados passaram por coisas muito piores do que as nossas, e nós temos que agradecer a eles todos os dias. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo hoje de mais um aprendizado pelo programa Vivência Espírita com nosso querido irmão Marcelo Siring e a nossa irmã Carmen Mírio, que vem nos falar sobre psicoterapia reencarnacionista. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa desta manhã rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será psicoterapia reencarnacionista. E nós estamos aqui com o casal Carmen Mírio e Marcelo Siring. São escritores, terapeutas, professores. Dirige o programa Criança do Século XXI. Carmen é autora de 8 livros. E o Marcelo também é autor de livros a respeito da psicoterapia, a respeito de cores. Enfim, hoje nós teremos um programa com muitos assuntos a serem conversados na noite de hoje. Mas o principal assunto será psicoterapia reencarnacionista. Bom dia, Carmen Mírio, que está lá em Botucatu. Exato. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo, Carlos, todos os ouvintes nossos aí. Muito bom dia para todo mundo. É sempre bom, estava falando para vocês, muito bom retornar esse programa, né? Embora a gente está aí, né, na rádio, mas é sempre bom voltar aqui conversar com vocês, trocar ideias. Bom dia, Marcelo Siringue. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vivência Escrita. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, né? De bater esse papo, falar sobre psicoterapia reencarnacionista e também, se o pessoal quiser, outros assuntos. Então, é mais uma vez, muito feliz de estar aqui. A Carmen também ela é mestre em reiki, numerologia, terapeuta floral. Ela é voluntária de medicina integrativa da Unespírito. Também trabalha com mais de 10 anos com regressão de memória. É cinesiologia especializada. E a pometria clínica. É cinesiologia. É? Cinesiologia. Depois nós precisamos destrinchar essas muitas atividades. Carmen, então... muitas atividades. Aí você, estudando todas essas coisas ainda, você ainda tem tempo de trabalhar, não? Assim, consegue? Pois é, você sabe que a gente faz as coisas ao mesmo tempo, né? Mas cada vez que a gente vai trabalhando, acho que vai surgindo necessidades e aí vai estudando. Eu não paro de estudar, eu estou assim no terceiro ano de psicologia, além de tudo, né? Uhum. Então, assim, a gente não para, né? Não tem como parar, porque é tudo muito dinâmico, né? A gente está o tempo todo estudando e cada vez mais se aproximando do conhecimento humano, né? Uhum. Eu acho que conhecer o ser humano é fascinante. Carmen, então, a gente não para de estudar. Qual a primeira pergunta para vocês? A gente está acostumado com regressão, né? Está acostumado com essa terminologia de fazer regressão, fazer terapia de vivências passadas, essas coisas assim. E aí, como surge a psicoterapia reencarnacionista? É a mesma coisa? Pode até contar um pouquinho como surgiu. Tá, a psicoterapia reencarnacionista ela é uma terapia, né? Que ela chegou através do Dr. Mauro Quítico, que é um médico espírita. E ele trabalhava com a terapia de vidas passadas. Terapia de vidas passadas é uma técnica também, criada por um americano, em que você, simplesmente, a pessoa traz um sintoma, por exemplo, a pessoa tem pânico, então vamos ver qual a origem do seu pânico. Então, ela vai até a origem, ela pode ver o rosto das pessoas, ela pode revelar uma série de situações do passado, seja desta encarnação ou de outras encarnações. Quando o Dr. Mauro começou a trabalhar com a TVP, né, que a gente chama Terapia de Vidas Passadas, ele começou a receber uma orientação espiritual de que não poderia as pessoas assim, olharem o passado sem um preparo, é óbvio. Se hoje eu estou casada com uma pessoa, né, vamos pegar o Marcelão aqui, e de repente eu descubro que eu matei ele ou ele me matou em outra vida, essa relação pode ter uma dificuldade muito grande de dar continuidade. Então, é óbvio que os mentores começaram a passar para o Dr. Mauro, dizendo que não era para ser revelado nenhuma dessas situações do passado. E aí ele começou a escrever, vamos dizer assim, esse novo formato, que é chamada de regressão terapeuta, na verdade era, e ele mudou esse termo atualmente e chama-se de investigação do inconsciente. Então, ao invés de a gente chamar de regressão, que é alguma coisa assim que muitas pessoas têm medo ou até mesmo preconceito de falar de regressão, ele utilizou agora o termo investigação do inconsciente. O nosso inconsciente é algo que realmente nós não damos conta, nós não temos controle, né? E não sabemos o que tem. Então, os psicólogos dizem o seguinte: nós somos movidos pelo nosso inconsciente, infelizmente. Então, o ideal seria que nós nos conhecêssemos profundamente para entender ou perceber quando é o nosso consciente e o nosso inconsciente agindo. Então, o Dr. Mauro começou a trabalhar, escreveu. O Dr. Mauro tem mais de 9 livros também, tem acho que bem mais de 10 até, livros a respeito desse tema. E ele buscou, intuído por ele, dois temas do Espiritismo, sendo que um deles é uma passagem do André Luiz, O Nosso Lar, onde tem uma conversa no Dr. Barcelos, e o Dr. Barcelos dizia no Nosso Lar, falando que os homens deveriam de começar a conhecer a personalidade congênita do ser humano. Então, cada vez que as pessoas conhecessem essa personalidade congênita e mudassem o raciocínio falível dos homens, isso poderia se desvendar muitas coisas. Então, que o Freud ele foi até um determinado ponto, mas que ele deveria ir a mais. E o que, que é essa personalidade congênita, né? É exatamente os aspectos de personalidade que nós viemos repetindo há muitas vidas. Então, se uma pessoa que ela tem raiva, ela já tem raiva há muitos séculos. Se ela tem mágoa, rancor, se acha mais, se acha menos, ela tem dificuldade, tem inveja, tem tudo, todas as nossas inferioridades, elas não foram criadas nessa encarnação. Elas são reveladas a partir das situações que acontecem na nossa vida. Até mesmo na concepção, quando a mãe descobre que está grávida e fala, eu não quero filho agora. Então, já aí existe uma rejeição, um gatilho, né? E aí, nesse momento, dispara e revela a rejeição, que é algo que a gente já traz em muitas vidas. Então, o Dr. Mauro trouxe essa frase, esse momento que o Dr. Barcelos conversa com o André Luiz, e num outro momento, o Livro dos Espíritos, né? Também onde diz lá, numa passagem, em que não poderemos revelar o nosso passado apenas com a permissão dos espíritos superiores. Então, neste momento, eu poderia olhar para o meu passado, no momento em que existe um trauma, existe algo que eu não consigo superar, alguma coisa da minha personalidade que eu não consigo melhorar. Então, aí eu poderia, através dos mentores, né, dos seres espirituais, observar lá atrás para ver onde é que eu estou presa. E aí desligar-se dessa situação e aí melhorar, né, a partir disso. Então, vamos dizer assim, resumidamente, é o que a psicoterapia reencarnacionista traz. Então, na verdade, a ferramenta regressão ou investigação do inconsciente, ela é uma ferramenta da psicoterapia. A psicoterapia ela vai analisar exatamente esses aspectos da nossa vida. Então, por que que eu precisei do pai que eu tenho, da mãe que eu tenho, por que que eu nasci nesta família pobre, rica, assim ou assado, por que que eu nasci em determinado estado, país ou cidade, por que que eu nasci de cor de pele, por que eu estou mulher, por que vocês estão homens. Então, assim, a psicoterapia ela vai por esse lugar aí. Nós vamos buscar qual é a necessidade que nós tivemos nesta encarnação de estar nessa roupagem, para o que, que eu tenho que aprender com isso? E melhorar, né? E dar o salto para a gente melhorar. Carmen, eu quero falar de experiência própria, porque eu já passei por uma sessão de psicoterapia reencarnacionista, eu posso falar de experiência própria, né? Não como conhecedor, né? Mas por outro lado. Porque antes eu tinha, não vou falar preconceito, eu tinha uma preocupação, justamente porque você acabou de falar do Livro dos Espíritos, mas também fala no livro Nosso Lar, né, de André Luiz, que diz que quando você faz a terapia de regressão, né, vamos dizer assim, não terapia reencarnacionista, mas a regressão em si, é muito perigoso, e ele alerta lá no capítulo, que é muito perigoso você voltar para o passado em ter aquelas emoções de novo e poder ainda enlouquecer, né? Ter o risco de enlouquecer porque você não está preparado para receber ou revivenciar novamente aquelas emoções do passado que foram muito, ruins. E eu lembro que você comentou, né, que tudo isso é dirigido também pelos nossos mentores, né, os mentores de vocês, os nossos mentores, e somente é permitido a gente revivenciar ou sentir novamente aquilo que a gente já está preparado e com a orientação deles. Não é isso? Ou seja, não é um trabalho, não é um trabalho que qualquer um pode fazer. Qualquer um que fez um cursinho de psicoterapia reencarnacionista pode sair fazendo, ou seja, é um trabalho muito sério, né? É muito sério, porque assim, qual é a finalidade, né? Então, assim, é óbvio que quando a gente faz uma primeira consulta com uma pessoa, nós vamos conversar, porque às vezes as pessoas falam tudo é regressão. Não, não é tudo é regressão. Muitas coisas, gente, que a gente tem que perceber é autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu acho que a frase do século XXI é autorresponsabilidade. Eu preciso de assumir a minha responsabilidade sobre quem eu sou. A regressão terapêutica, quando a gente faz a primeira consulta e começa a perceber quais são as dificuldades da pessoa. Então, assim, ela existe um padrão muito forte que ela não consegue liberar esse padrão. Ela não consegue perdoar, ela tem um senso de rejeição muito grande, abandono, uma série de coisas muito fortes. Depressão profunda, tristeza, ansiedade, enfim, tem coisas que são... Tomou remédio, já foi em terapia, já fez tudo que tem direito, não consegue resolver, óbvio que deve estar no inconsciente, no passado. Pessoas que têm traumas muito fortes, então o que a gente faz? Vamos então submeter essa pessoa a essa investigação ou esta regressão. Quando nós submetemos, vocês passaram por isso, o Jorge passou e você, Rodrigo, eu não sei se o Rui e o Carlos passaram, mas o que acontece? A pessoa vai deitar, nós vamos tocar uma música, existe uma música apropriada, e nós vamos fazer um mantra que a gente chama, que é uma fala do tipo de relaxamento. Nesse relaxamento, os nossos corpos sutis, que são esses corpos espirituais, energéticos, eles vão expandir. Nessa expansão que ele dá, essa memória que está aqui no campo da pessoa vem no consciente dela. Mas é óbvio que ela não vai enxergar tudo, porque nós não damos conta, a gente não dá conta de enxergar as coisas ruins que aconteceram nesta encarnação. Imagine a gente olhar lá para trás e ver. Então, existe um filtro, uma edição, que eu falo que os mentores são editores perfeitos de imagem, e você vai ver nuances, fragmentos, sutil, não é uma coisa assim, um telão Full HD, que eu vejo todos os detalhes. Não, as pessoas querem ver isso. Não é para ver isso. Na verdade, nós vamos retornar ao momento de um trauma ou rever alguma coisa como se a pessoa ainda estivesse presa nesse passado. E ela vai perceber ou se conscientizar de que ela não está mais lá. Ela já saiu daqui, ela já desencarnou, ela foi para o plano espiritual e nós vamos ver o que aconteceu no plano espiritual. E ela vai perceber que ela não está mais com aquela roupagem daquela vida passada. Se ela era um homem soldado, ela vai para o plano espiritual e daqui a pouco ela já está de branco, uma roupa branca, depois de um tratamento, depois de uma série de coisas. E ela começa a se conscientizar de que ela estava apenas numa experiência terrena. Então ela vem aqui, vai fazer atividades, ela vai ter palestra, ela vai trabalhar, vai vivenciar ali. E se ela precisar de retornar, então ela vai retornar. Se ela puder ficar um tempo maior, ela vai ficar um tempo maior. Então, nesta regressão, a gente vai fazer este movimento. Aonde você estava presa, lembrar que não está mais aqui, que voltou para o plano e aqui se desconectou do que era lá e retornar para cá dizendo, nossa, eu não tenho mais aquilo lá, eu não estou mais lá, agora eu estou aqui. Então, tudo isso é feito de uma maneira muito sutil, não é alguma coisa muito impactante, mas que mexe muito. É como se nós tivéssemos um computador, passássemos o antivírus e tirasse aquilo que incomoda a pessoa aqui. Vou pegar um exemplo prático. Uma criança ou um adulto, vou pegar um adulto que tem um forte senso de abandono interno, se sente abandonado, rejeitado, um vazio, alguma coisa. Muitas regressões que a gente fez foram de vivências passadas de crianças que morreram. E a criança, quando desencarna, gente, é uma coisa muito interessante, ela não vai embora. Muitas vezes ela fica esperando a mãe vir buscar, quando ela tem uma ligação muito forte com a mãe. E muitas crianças morreram, caiu no buraco, morreu não sei aonde, ficou presa em alguma guerra, gente. Quantas crianças morreram em guerra? Então, assim, ela fica ali e aí quando a mãe desencarnar, vem buscar. Neste momento, nesse período que ela fica ali esperando durante não sei quanto tempo, ela tem essa sensação de abandono. Quando nós fazemos essa regressão, ela volta e ela vai para o plano espiritual e ali ela é tratada, trabalhada, ou seja, desligada daquela memória. Quando ela vem para cá, a memória dela aqui já fica vazio esse abandono. Ela já não tem mais aquela sensação tão forte, nem de abandono, nem de rejeição. E aí nós vamos trabalhar nesta encarnação com esse conteúdo. Então, nós vamos perceber que ela pediu nesta encarnação alguém que abandonasse ela. Então, vamos supor que o pai tenha abandonado ou a mãe tenha abandonado. Então, ela concordou antes de reencarnar, veio para cá e disse, bom, eu vou dar conta porque eu vim trabalhar a rejeição e o abandono. E aí, nessa encarnação, ela é rejeitada e abandonada. aquele sentimento aflora e ela tem que olhar para isso. É para eu lembrar que eu vim aqui para trabalhar com isso. E óbvio que com o desligamento isso melhora, isso ameniza, vamos dizer assim. Mas ela tem uma tendência a isso. Então ela vai ter que buscar preencher isso com outras coisas. Senão eu falo muito. Carmen, no caso, eu queria fazer uma pergunta aqui do Marcos, o Gaio Gama, lá de Santos, mas eu já queria emendar outra também para perguntar para você sobre a criança. No caso da criança, é feito diferente a psicoterapia com ela, né? Não é ela mesma que participa, não é isso? Porque às vezes tem uma criança que está passando um problema e ela não tem capacidade para entender isso aí ainda, não é isso? Sim, tanto que eu tenho aqui o meu livro, né? O livro de Regressão para Crianças, que eu fiz esse livro exatamente baseado nesse tema. A criança, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito imaginativa, né? As pessoas falam, a criança inventa muito. Não, tem que ouvir o que a criança fala. A criança conta a vida passada. A criança, ela até os 7 anos de idade, ela está encarnando, ela não está totalmente aqui, então ela está lá, está aqui, ela é multidimensional. Então, muitas vezes, ela vê futuro, ela vê passado, ela vê quem vai desencarnar, ela vê o desencarnado. É normal para a criança. Então, quando uma criança está com muita dificuldade, a gente tem dois caminhos para ela. Um, a gente faz essa regressão ou investigação à distância, uma outra pessoa deita, e aí, simplesmente, ela vai trazer o conteúdo da vida daquela criança. E um segundo momento são os desenhos. A criança desenha, ela desenha a vida passada. Então, eu começo a conversar com a criança, vou trocando uma ideia com ela e vou fazendo umas perguntas e ela vai desenhando e ela conta uma vida passada, se desconecta daquilo e aquele tormento não incomoda mais ela. Então, existem várias situações, né? Então, assim, tanto que eu tenho o livro exatamente contando todas essas situações vividas pelas crianças. Então, pode ser desde doença, por que que a gente vai explicar alguma doença? Porque nada é o acaso, né? Tudo está certo, não tem nada errado, a nossa visão é que é equivocada. Então, nós precisamos de entender por que que uma criança nasce com dificuldades, por que que uma criança nasce com medo, por que que uma criança tem um destino difícil. Então, tudo isso nós vamos entender através dessas explicações que os próprios mentores vão trazendo. Então, são nesse sentido, Jorge, são ou à distância, uma regressão à distância, ou através dos desenhos. Isso. Ou contação de história, né? Fala de novo o livro. Depois, isso aí o Rodrigo depois põe aqui pra gente também, né? Não, o livro. Regressão para crianças, deixa eu colocar aqui, ó. Regressão para crianças, tá? Certo. Legal. Depois eu coloco o link aqui também, tá bom? Pro pessoal. Tá bom? Deixa eu perguntar aqui do Marcos Ugai também. O Marcos está perguntando, Carmen ou Marcelo, vocês saberiam de alguma pesquisa ou estudo no meio acadêmico sobre a psicoterapia reencarnacionista, é claro, que ele está dizendo que espera que em breve seja aceito no SUS, como é aceito a acupuntura, essas coisas. Pois é, né? Quer falar, Mar? Quer que eu falo? Na verdade, existem, na parte acadêmica, não existem estudos claros, né, em relação à psicoterapia reencarnacionista. O que existe, que a gente sabe, são estudos prévios, não tendo aquela formalidade de um estudo acadêmico, relacionado, por exemplo, a casos de crianças, né, autistas, crianças que têm alguns problemas. E, então, assim, são estudos prévios que estão sendo feitos pela própria Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, né, e que, inclusive, até esses estudos estão sendo ainda feitos e que, em algum momento, eles vão ser publicados pela própria associação no seu portal. Agora, na verdade, não tem, né? Assim, a gente, claro que... Porque o tema da regressão em si, ele é um tema que ainda tem um certo tabu, ele ainda tem um bloqueio, porque quando você fala de regressão, você está falando também de reencarnação, de vidas passadas, né? E esse é um tema que ainda, para algumas pessoas, está muito voltado à questão religiosa, à questão doutrinária, e que, na verdade, se você parar para pensar e buscar outras vertentes de estudo que existem por aí, já não é tão assim, né? Já, as pessoas, já não tem esse olhar tão religioso, mas as pessoas ainda têm essa visão, né? Então, a gente sabe que existem casos de reencarnação comprovados, de uma certa forma, por alguns estudiosos. A gente sabe que isso exige ainda um tempo, né, para que a sociedade possa olhar para isso, não de forma religiosa, mas de uma forma científica. Mas eu acho que ainda existe, a humanidade ainda está nesse processo. E no caso da psicoterapia reencarnacionista não é muito diferente. Existe ainda um processo de estudo. E claro, quem sabe uma hora dessa, né, em algum momento, a gente possa avançar não só com a psicoterapia reencarnacionista, mas com essa questão de tratamentos que possam fazer com que o ser humano vá até o passado, perceba esse passado e possa realmente ter esses efeitos curativos ou efeitos de que possa se transformar. Né? Então, eu acho que isso ainda vai demandar um bom tempo, mas eu acho que a humanidade ela está caminhando ainda e está avançando nesses estudos. Então, eu acho que a psicoterapia reencarnacionista logo, logo pode começar a ter um certo protagonismo nesse sentido de também trazer estudos e com algumas comprovações relacionadas à eficácia da regressão e também o que, que isso traz para a pessoa no seu dia a dia de melhora. Né? Tem um estudo, as pessoas que mais estudam hoje, né, atualmente, é o Dr. Alexander Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Eles têm uma pesquisa muito legal, NUPES, que chama Núcleo de Estudos mesmo Espiritualistas, e eles têm lá falando a comprovação da EQM, né, a experiência quase-morte, e através também da reencarnação. Então, existe um núcleo estudando isso, mas lá com o Dr. Alexandre, que ele é psiquiatra. Aqui em São Paulo, nós trabalhávamos com o Dr. Sérgio Felipe, né? Mas aí, depois da pandemia, todos os trabalhos foram suspensos. E dentro da psicoterapia reencarnacionista, como falou o Marcelo, infelizmente não. O mais próximo seria esse meu trabalho aqui, que esse livro ele tem ligação com a experiência que eu tive, que eu tive uma intuição forte para poder fazer isso, né? De olhar as crianças e começar a escrever a respeito dessas experiências. Então, infelizmente, ainda não tem. Mas o que é algo que é interessante, que é o que o Marcelo estava falando agora de reencarnação, nós não podemos colocar como conotação religiosa. Esse que é o grande problema. Então, todo mundo acha que a reencarnação é algo religioso, só que ela existe. Os indianos já falam disso há 7 mil anos. Então, assim, no Oriente, para o Oriente, é muito tranquilo falar em reencarnação. O problema é Ocidente, há 2 mil anos, com a Igreja Católica. Então, assim, eu acho que no Ocidente, os únicos que falam em reencarnação é o próprio Espiritismo. Não existe mais nenhuma outra, né, religião, ou assim que ser a teosofia, né, as escolas ocultas. Mas em termos religiosos, que abrange uma massa muito grande, infelizmente a Igreja simplesmente baniu, né, a reencarnação da Bíblia. Então, nesse sentido, o Oriente tem esse conhecimento, mas o Ocidente ainda tem essa conotação religiosa. E hoje existe um estudo tão profundo da física quântica, né? Eles já estão comprovando, tem até o Marcelo até passou essa semana aí um vídeo falando da comprovação da alma, da comprovação dos nossos corpos sutis, né? Desse corpo bioplasmático, que seria o duplo etérico. Então, assim, já existe os chakras, tanto conhecimento disso e a memória, né, que nós trazemos, muitas vezes pode ser dos nossos antepassados, como pode ser dessas outras vidas, dessas personalidades que nós fomos. Então, tudo isso já é comprovado. O próprio Einstein, quando ele disse que o passado, o presente e o futuro vivem simultaneamente, significa que nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo revivendo memórias do passado. Então, muitos traumas ainda existem presentes, exatamente porque esse passado, presente e futuro estão aqui, vivendo o tempo todo. Basta a gente lembrar, sentir o cheiro de um bolo, né, para a gente voltar na memória e lembrar do bolo que a nossa avó fazia, que a nossa mãe fazia. Então, o tempo todo nós estamos nessas memórias. Então, eu tenho a impressão que isso ainda vai cair, né, esses véus aí ainda vão cair, e nós vamos chegar nesse ponto importante aí. E só para finalizar essa questão, eu acho que a ciência ainda está caminhando, né? Ela está ainda buscando algumas coisas, porque o fato só de você liberar, por exemplo, tratamentos como reiki, cromoterapia, constelação, como práticas integrativas, né? Ou seja, você encontrar isso no Sistema Único de Saúde, o SUS, já é um avanço muito grande. Mas eu acho que com relação a essa questão de regressão, talvez mais para frente já começa a ter algumas evidências, algumas coisas que possam contribuir. Isso não estou falando só de psicoterapia reencarnacionista, porque tem outras escolas também que fazem um trabalho sério. Então, eu acho que logo, logo, a gente talvez comece a ter um entendimento. O importante é compreender que a ciência está buscando respostas em relação a essa questão. Carmen, a reforma íntima e a psicoterapia reencarnacionista é a mesma coisa? Então, a psicoterapia reencarnacionista, tem até um livro do Dr. Mauro que fala isso, né? Sim. Psicoterapia reencarnacionista, a terapia da reforma íntima. Então, assim, o que a gente percebe? Que o grande lance mesmo, acho que a grande salvação da humanidade é a reforma íntima. Não adianta, né? A gente pode se socorrer de tudo que existe no externo, mas o que vai realmente contar é o interno. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quando o Dr. Barcelos fala de personalidade congênita, nós temos que entender quem é que nós somos. Então, nós somos compostos de inferioridades e de superioridades. Então, nós viemos aqui para equilibrar essas inferioridades vamos dizer assim, controlar as nossas inferioridades e enaltecer as nossas superioridades, que é o que a gente faz para sair daqui de uma forma mais leve e melhor. Então, se nós trazemos aqui, quando nós começamos a nos conhecer e entender o que eu tenho que reformar, isso a grande saída, a grande solução da nossa vida. Então, como é que eu sei o que eu preciso reformar na minha vida? Então, eu já começo desde o meu nascimento. Então, o que dispara o meu pai, quando eu olho para o meu pai, quais são os aspectos de personalidade que em mim disparam? Ah, eu amo demais o meu pai. Que bom, então você tem um amor aí. Ai, mas eu fico com muita raiva porque ele era muito autoritário. Bom, então você veio trabalhar a raiva. Talvez também você seja autoritário, talvez também seja rejeitável. Então, veja, todas as coisas, todos os sentimentos que disparam o nosso pai e que disparam a nossa mãe, que disparam os aspectos da nossa vida. Eu sou revoltada porque então você veio trabalhar a revolta. Ah, é porque eu não me conformo com justiça. Então tá, você veio trabalhar o senso de justiça ou injustiça. Então todos os fatos que acontecem na nossa vida, se nós estivermos no interno e não no externo, culpando, responsabilizando os outros, mas olhando o que eu tenho que aprender com aquilo, que sentimento disparou em mim, revelou em mim, é isso que eu vim tratar. Então, a reforma íntima é isso. Eu preciso de olhar para o meu interno e perceber que o externo está me mostrando quem eu sou. Então, quando eu entro nisso, então eu começo a falar, nossa, eu preciso de ter mais paciência, eu preciso de ouvir mais, eu preciso de falar menos, ou eu preciso falar mais. Então, muitas vezes, eu preciso ser menos omisso, mais, né? A gente vai descobrindo isso. E isso que a gente veio reformar. Porque nós temos coisas boas e coisas ruins. Por isso que nós estamos encarnados. Se a gente tivesse só bom, a gente nem estava mais aqui, né? Mas nós temos as duas coisas. Então, o que nós precisamos? Equilibrar as nossas inferioridades para enaltecer as nossas superioridades, que também estão aqui, na terceira dimensão. Então, é isso. A reforma íntima é isso. Então, a psicoterapia, ela vai o tempo todo olhar para isso. O que você veio reformar e o que você precisa de descobrir em você bom para que você possa melhorar cada vez mais. Perdão, né? Quando a gente fala de perdão dentro da reforma íntima, é algo que a gente... Vamos falar, perdão é uma coisa meio... né? Mas quando você muda o teu raciocínio em relação àquela situação, aí eu posso perdoar, se é que a gente pode perdoar alguém, né? Então, vou pegar um exemplo típico aqui. Teve uma mulher que uma vez veio para consultar, ela tinha mais ou menos 65 anos, e ela era uma mulher oriental, japonesa, primeira filha do casal japonês. Vocês sabem que, geralmente, o pessoal oriental, o homem, né, primeiro filho, ele tem tudo. A mulher, ela já não é tão, né? E aí ela era a primeira filha e todos os demais irmãos, eram quatro irmãos, todos homens. Então, ela foi a primeira mulher. E ela chegou nesse momento no meu consultório dizendo exatamente isso. Olha, eu passei a minha vida inteira, eu fui obrigada a não estudar porque eu tive que cuidar de todos os meus irmãos. Eu fiz todos eles estudarem, cuidei deles. Eles estudaram, casaram e hoje eles não olham para a minha cara, ninguém me convida para ir para a casa deles, eu sou sozinha. e eu não sei o que eu fazer da minha vida. Então, ela tinha uma tristeza, aquela coisa, essa era a queixa dela. Quando nós começamos a trabalhar isso, vamos pegar os aspectos. Então, me sinto rejeitada, me sinto revoltada, porque todas essas são aspectos da reforma íntima dela. Ok, então vamos fazer uma regressão ou investigar para saber qual a razão pela qual você escolheu ou precisou desta encarnação. E ela se vê numa vida passada como um homem em cima de um cavalo, com aquela capa assim, cobrindo até todo o cavalo, andando por campos e vários soldados atrás dela, que era homem naquela encarnação, e olhando aquele monte de terra e casas, né, nessa terra, e ela diz o seguinte: podem expulsar todos daqui, que tudo isso aqui me pertence. Não, mas as pessoas, não, é tudo meu aqui, eu conquistei, é meu, podem matar ou podem tirar tudo, eu não, eu quero. Então, ela tomou conta de tudo aquilo, não se importou com as famílias, com as crianças, não se importou com nada. E aí é óbvio que ela passa aquela vida inteira, desencarna, passa um tempo no umbral, naquela coisa toda, até ela ser resgatada e ir para o plano espiritual. Quando ela foi resgatada e chega no plano espiritual, ela é levada a tomar consciência do que ela fez. Então, provavelmente demora um pouco tempo, né? Até a gente se desintegrar essa personalidade daqui para a gente voltar a ter lucidez lá no plano espiritual. Quando ela retorna e ela vê o que ela fez, ela falou: meu Deus, que injustiça, olha o que eu fiz. E ficou triste com aquilo. Falou: nossa, eu quero reparar isso. Eu preciso de devolver para essas pessoas tudo o que eu tirei. Então, ela escolhe e decide vir mulher, né? Ela vem uma mulher oriental, que não podia nem, né, discutir com pai e mãe, vem, tem 4 filhos, irmãos, e ela trata e cuida deles e devolve para eles tudo aquilo que ela tirou deles na outra vida. Gente, quando a gente olha isso é tão fascinante, isso faz um sentido tão grande. E aí vem uma palavra, uma frase que os mentores dizem assim: isso não é um castigo, isso é uma oportunidade. Então, você poderia ter se revoltado e indo embora e não fizesse nada, aí você perderia a encarnação, ou você poderia aproveitar essa encarnação e devolver para todos aquilo que você tirou. Então, você deu um salto na sua evolução, e aí você pode agora, na próxima encarnação, quem sabe vir um pouco mais leve toda essa jornada. Então, é nesse sentido que a psicoterapia vai trabalhar com a pessoa. Dá um outro sentido na vida, né? Carmen, agora me deu uma curiosidade. Primeiro aqui, deixa eu falar que o Marcos falou aqui, o Marcos Sugai, ele que tinha feito a pergunta antes, ele falou que agora acho que você, quando terminar o curso aí, vai ter que começar a fazer artigo para você mesmo escrever sobre psicoterapia reencarnacionista, né? E também a Deli aqui está dando os parabéns. O Maurício Tomé entrou aqui também, saudando hoje que é o dia do rádio. Também a Valéria do Rio de Janeiro, né? É o dia mundial do rádio. E também a Valéria lá do Rio de Janeiro também entrou aqui. Um grande abraço para todos vocês. Tem um monte de perguntas, mas eu queria fazer um questionamento agora no que você acabou de falar sobre... existem pessoas que são reencarnacionadas, elas reencarnam compulsoriamente, quer dizer, elas nem sabem que morreram. Então, ela vai pular uma encarnação, digamos assim, ela vai pular essa experiência que você está falando aí. Vamos dar um exemplo aqui bem concreto, que é do avô do André Luiz, né? O avô do André Luiz, aconteceu isso. O André Luiz sai lá na região abismal, não deixa nem ele entrar na região abismal, porque era muito perigoso, e ele fica esperando ali nos portais, ali de alguma maneira, e na beira do abismo, digamos assim. E quem vem de lá para cá? Quem vem é o avô dele com a turba de gente, tudo alienado mental. E ali ele conseguiu socorrer o avô nem reconheceu que era ele, nem reconheceu, só ele que reconheceu. E ali os mentores já falaram o seguinte: olha, ele vai ser colocado no posto de socorro e imediatamente vão fazer o reencarne dele. Ele não tem condições de ficar aqui no plano espiritual mais tempo. O que acontece com essas pessoas? Elas não tiveram isso que você acabou de falar, digamos assim, aquele estágio lá no plano espiritual para fazer aprender, para poder estudar, para poder voltar. Quer dizer, elas, na realidade, aquele período de erraticidade passou meio apagado por elas. Só se fizer mesmo como é que fala, hipnotizar a pessoa para ela descobrir depois esse tempo que ela passou no umbral, né? Porque no, na realidade ela não vai ter aquele tempo do, do, olha, eu sofri aqui nessa situação, mas eu aprendi muita coisa para poder voltar do jeito que eu queria. Não, escolheram o jeito que ela tinha que voltar, não foi ela que escolheu. Como é que fica esses casos? Então, é interessante, porque esse exemplo que eu acabei de citar fica mais ou menos isso, né? Então, ele não aproveitou as oportunidades que foram dadas para que ele pudesse dar esse salto. Então, assim, quando essas pessoas vêm desse jeito, é porque existe um comprometimento com o passado muito grande. Então, assim, eu vou pegar dois exemplos que me vieram agora. Um deles é no André Luiz, quando aquela moça desencarna e vai para o plano espiritual e, de repente, ela quer voltar para o plano Terra. Lembra disso? Que aí ela volta, acaba caindo no umbral. Então, assim, é óbvio que ela está muito conectada com com essa personalidade dela. Ela está muito conectada com essa vida. Então, ela não teve consciência. É óbvio que ela tem que reencarnar imediatamente. E a segundo exemplo é aquele do A Vida Continua, que tem até o filme, que é maravilhoso, que eu dou aula com esse filme, porque esse filme ele é maravilhoso. A aula de psicoterapia reencarnacionista através desse filme é fantástica. Em que tem aquela moça, que a mocinha, ela sempre fala assim, filme espírita é assim, a mocinha morre, né? Então, assim, a mocinha é casada, é namorada de um rapaz, e o amigo desse rapaz mata ele para ficar com a mocinha. Então, esse rapaz é assassinado, e ela, depois que desencarna no plano espiritual, o mentor diz para ela, eu tenho um trabalho para você. E ela vai até o umbral para resgatar o noivo. Quem assistiu ou leu o livro vai lembrar dessa parte. Quando ele vai para o plano espiritual, ele está assim, todo sujo. E, de repente, ele tem muita raiva, ele quer se vingar. E ali, nesse plano sutil, ele não vai ter condição de resolver isso. Então, ele tem que fazer o quê? Voltar para onde ele deu a origem dessa raiva, dessa vingança. Então, os mentores dizem para ele, você vai ter que retornar logo. E daqui a pouco ele vai, só passa por um tratamento rapidinho e já reencarna como filho do cara que matou ele. Então, é bem interessante isso. Nesses casos que você está falando, é pior ainda. Não deu nem tempo dele... Nossa, mas que nem plano intermediário. Ele está mesmo ali, já desce. E o comprometimento dele é tão grande... Que óbvio que o corpo astral dele, ou o perispírito dele, está comprometido, que o físico, ele não vai nem caber nesse físico. Por isso que muitas vezes eles vêm deformados, né? Com o corpo muito deformado. E é só aqui mesmo, nesse plano, é que ele vai poder ser trabalhado. Então, muitas vezes, ele tem pessoas muito amorosas que estão ao lado dele, né? Então, esse amor que essas pessoas trazem, às vezes, uma mãe que gestou essa criança com todo esse comprometimento, é amorosa. Então, assim, ele vai ter as oportunidades aqui também. Então, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele esteja totalmente cego, surdo e mudo para isso, é aquela história do passarinho que uma gotinha de água ali, uma gotinha de luz vai se batendo nele. Então, ele pode desencarnar, voltar de novo. Quantas vezes as pessoas vão e voltam, e nem mexem em nada, né? Então, eu vejo nesse sentido aí. Então, mesmo que ele venha nessa situação, ele vai encontrar possibilidades aqui para que ele acorde, ele desperte, ou pelo menos ele abra um pouquinho, assim, sabe, um vislumbre de uma esperança para vir melhor. Eu vejo dessa maneira aí. Porque Deus é maravilhoso, né, gente? Tudo é fantástico. Fala lá. Não, só para complementar isso que a Carmen falou, é o seguinte, que nesses casos, como o Jorge trouxe, para nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, a gente sempre avalia o seguinte, que independente do que for mostrado, né, durante o processo da regressão, da investigação do inconsciente, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Então, a gente também buscar, dentro desse trabalho terapêutico, o entendimento do porquê que vai ser mostrado aquilo, qual a finalidade daquilo ser mostrado, para que a pessoa, então, possa se desligar, né, de uma sintonia que ela possa ter por conta desse passado, né, que está te trazendo algum problema, alguma ressonância que mexe com o seu dia a dia, que faz com que você tenha dramas, dores e outras questões mais. E, ao mesmo tempo, também entender esse processo consciencial, porque um dos pontos principais da psicoterapia reencarnacionista é ser como se fosse uma plataforma de auxílio para aquela pessoa, para que ela faça sua reforma interior, sua reforma íntima. Então, mesmo que ela tenha tido uma reencarnação compulsória, é importante a gente entender nesse contexto todo por que que foi mostrado aquele trecho, aquelas partes, por alguma razão, né? E que essa razão, ela vai mostrar caminhos para que a pessoa possa ser uma pessoa melhor, né, em todos os sentidos, ou em algum ponto específico, e que por alguma razão também ela possa se libertar, ou seja, se desligar de alguma sintonia, e que possa te trazer benefícios, né? Então, isso é só uma coisa que eu queria complementar mesmo. Carmen, tem uma pergunta aqui, está cheio de perguntas, mas eu estou tirando as perguntas aqui, que estão desde o início aqui, porque a Deli, eu acho que ela fez uma pergunta muito legal, porque ela pergunta assim: na terapia reencarnacionista, além de enxergar as inferioridades, traumas, etc., é possível também enxergar algum dom quando a pessoa não vê em si nenhum talento? Então a pessoa pode chegar lá e falar: nada dá certo na minha vida, pelo amor de Deus. E, de repente, nessa terapia, você consegue tirar de dentro dela: olha, você veio para fazer tal coisa, investe nisso aqui, né? Investe nesse lado profissional seu, alguma coisa desse tipo. Acontece isso? Sim, acontece. E na verdade, é assim, a terapia ela tem, num primeiro momento, descobrimos quais são os aspectos da nossa personalidade de inferioridade, né? Eliminar os traumas, entender por que você nasceu naquela família, que a infância, ela não começa ali, ela não inicia ali, ela é só uma continuação de vida passada. Então, a gente vai ter toda essa consciência e aí, a partir disso, você começa a descobrir as suas superioridades. Quando nós recordamos o plano espiritual, muitas vezes nada é o acaso, tá? Mas nada, nada, nada. Quando a gente pergunta assim: que atividade você faz aí? Aí a pessoa fala assim: olha, eu estou assistindo uma aula. E sobre o que você está assistindo a aula? Ah, eu estou assistindo uma aula sobre amor, sobre perdão, sobre uma série de palestras que são dadas no plano espiritual. Ou então, assim, uma pessoa um dia falou assim: olha, eu estou mexendo com flores. Eu estou num jardim e eu estou aqui mexendo com flores. E aí eu pergunto para ela: o que que você aprende aí? E aí ela precisa de aprender, porque é uma pessoa muito apegada, então ela tem que aprender que tudo é igual à natureza. Ela tem começo, tem meio e tem fim. Então ela precisava de aprender todo esse processo da natureza para ela entender que a vida também é assim, que nós nascemos, vivemos e morremos. Então ela precisava de aprender isso. Tem pessoas que vão trabalhar com animais, tem pessoas que pintam quadros, tem pessoas que dão palestras. Então, assim, tem gente que vai para laboratório, muitos jovens que fazem regressão, é muito interessante. Olha, estou me vendo num laboratório, estou me vendo numa... Entendeu? Então, assim, várias atividades lá. E aí a gente começa a fazer as perguntas. Você já pensou em fazer isso? Você já pintou quadro? Você já fez alguma coisa do que você está fazendo? A pessoa fala assim: nossa, você sabe que antigamente eu pintava e eu parei tudo, eu larguei de pintar? Ah, eu escrevia... Eu fazia. Então, ela vai recordar esses dons adormecidos que ela até já pensou em fazer, mas é aquela coisa assim: ah, isso não vai dar certo, isso não é bom, mas já está adormecido ali. Então, muitas vezes a pessoa saiu dali e outras: olha, eu comecei a pintar, costurar. É uma coisa muito interessante. Costura é uma coisa que, né, parece que é uma coisa antiga, mas é um sonho que eu sempre tive de desenhar. Então, muitas pessoas descobrem e revelam. Agora, tem algumas coisas que são muito interessantes, que quando a gente... Como eu faço muito, fiz muito, 15 anos trabalhando com isso. Então, assim, você descobre muita coisa dos outros e de mim mesma, né? Quantas coisas eu descobri. E uma das coisas que é interessante é quando a pessoa, ela começa a se ver como ela é lá. Por exemplo, ela tem medo aqui. Ela tem medo, ela não gosta de falar em público, ela não tem isso. E lá ela está dando palestra. Aí a gente começa a perguntar assim: como é que você se sente aí? Nossa, eu me sinto super corajosa, super bem, olhando para todo mundo, falando. Mas como é que você chega aqui e você não consegue falar para 3 pessoas? Então, veja, é algo adormecido nela, mas que já existe. É um recurso que existe dentro dela. Entretanto, como ela tem muitos ruídos, muitas emoções e traumas e tudo mais, ela não percebe a luz que existe, que está dentro dela. Por isso que eu falo, não adianta a gente olhar para fora, você tem que olhar para dentro, porque todo mundo tem a luz interna. Jesus não falou: o reino de Deus dentro de vocês, nós temos a centelha divina, o eu superior, muda de nome, mas todos, ou o espírito encarnado, nós temos um espírito dentro de nós. Então, todo mundo tem muitas superioridades. Só que, infelizmente, as inferioridades, elas acabam vencendo, né? Por isso que existem novelas e filmes. Os maus, né, vamos dizer assim, sempre dá ibope. O bonzinho não dá ibope. Mas nós temos muitas coisas boas. Até mesmo, gente, tem gente que veio aqui para ser feliz. Eu já vi isso. A pessoa veio aqui para aprender a ser feliz. Porque tem gente que parece que não sabe ser feliz. Parece que busca sempre se autopunir, achando que não é merecedor de felicidade, de viver uma vida boa. Então, assim, muitas vezes existe isso. Eu já vi isso. A pessoa pegar e falar assim, olha, eu perguntar qual é o propósito, qual é a missão que essa pessoa tem na vida. E o mentor dizer, ela veio aprender a ser feliz. E é uma pessoa que vive numa situação muito ruim, porque ela não se permite. Tá? Então, assim, existem inúmeras possibilidades nesse trabalho. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Vamos sim. Então, intervalo. A música que nós vamos colocar do Grupo Castelã é Acredite na Vida. Né? Tá vendo? Maravilha. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Também nos é dado para crescer. Acredite Hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga e com o nosso querido companheiro também, a Carmen Mira e o Marcelo Siring, falando sobre psicoterapia reencarnacionista. Os dois são escritores, são terapeutas, professores, são dirigentes também do programa Criança do Século XXI, aqui da nossa Rádio Vivência Espírita. Então, Carmen, deixa eu fazer uma pergunta para você me tirar uma dúvida. Você tem um livro chamado Cartas Terapêuticas dos Chakras. Depois. Qual a importância do chakra no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual? Porque nós sabemos que nossa parte física é o plexo e na nossa parte espiritual é o centro de força. Isso tem muita influência quando a pessoa está com problemas espirituais, porque a gente costuma trabalhar muito os chakras com relação à influência espiritual negativa, né? Certo? Exatamente, exatamente. Então, são também chamados centros de forças, né? Eles, na verdade, são chakras, é uma palavra sânscrita que representa a roda, né? Para quem tem a clarividência de olhar, assim, os nossos, são sete chakras principais. Eles têm muita conexão, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, do chakra básico, que ele tem a ver aqui com o nosso, nossas pernas, né? Tem a ver aqui com... Ele é o chakra chamado raiz. Então, ele tem muito a ver com emoções muito instintivas. Então, que a gente traz de muito do passado também. Então, é como se eles fossem... Eu costumo comparar, fazer um paralelo vamos dizer assim, da informática, né? É como se nós tivéssemos um HD, sabe, de informação, um acervo de informação em cada um desses centros. Então, ele traz as nossas superioridades e inferioridades. Então, o chakra raiz, o chakra básico, ele simplesmente é um centro de força, espera um momentinho só, ele é um centro de força que ele vai trazer a força de execução, né, de fazer, de atividades, mas, ao mesmo tempo, ele traz toda a nossa qualidade instintiva. Então, assim, é o instinto de fuga, de luta, onde tem também as nossas glândulas endócrinas ligadas ao nosso corpo físico, né? E essas glândulas endócrinas é que tem a ver com instinto e sobrevivência. Então, tem tudo, tem uma ligação tão profunda esse estudo, e cada um desses chakras, o centro de forças, ele está ligado numa dessas glândulas. E os nossos hormônios, eles são tanto o veneno quanto a solução da nossa saúde, né? Se a gente tiver todos os hormônios em equilíbrio, nós teremos as glândulas e teremos os chakras em equilíbrio. E tudo isso movimenta com emoção, com situação, com tudo. Está tudo conectado. Não são coisas separadas uma da outra, sabe? Então, assim, o estudo é muito profundo. Então, eu gosto muito desse tema. Eu criei as cartas para quem é terapeuta, e a pessoa, quando ela vem para consulta, ela tira uma carta, e ali a gente vai ver uma série de inferioridades, de superioridades dela, um pouco mexendo com todas essas, com esses itens mesmo que a gente estava falando até agora, né? Então, também é uma forma de autoconhecimento. Mas fala para os nossos ouvintes quais são os principais chakras e as cores também, por isso que quando a gente dá passo, a gente procura justamente equilibrar esses chakras. A gente sente, tem muito médios videntes que enxerga no chakra uma série de dificuldade espiritual, quer dizer, de envolvimento espiritual nos chakras. E o passe é um dessas ferramentas para limpar esse chakra. Conta para nós quais são os principais. O que a gente percebe também nas regressões? Esses chakras, eles têm os cordões energéticos, né? Então, muitas vezes, ele traz de uma outra encarnação, porque é mais ou menos assim, quando a gente está com essa roupagem física, né? Quando nós estamos nessa roupagem física, que é a terceira dimensão, nós trazemos uma série de situações daqui. As nossas memórias, as nossas vidas, tudo que passamos aqui. Quando a gente se desencarna e sai dessa roupagem, a gente fica mais sutil. Quando nós voltamos, querendo de certa forma, essa roupagem, quando a gente entra na terceira dimensão, isso tudo volta, não tem como. E essa memória continua dentro dos chakras. Então, se por acaso alguém matou alguém numa outra encarnação, ou traiu, e aí existe traição, pode ser tanto por relacionamento amoroso, como por amizade, que roubou alguma coisa e tudo mais, e é feito o ódio, né? O ódio, o amor, eles têm um cordão energético muito forte que vai de vidas e vidas. Então, ele está preso no chakra. Os três inferiores, que primeiro, que é o chakra básico, que é a cor vermelha, depois o segundo chakra, que é chamado ou sexual ou sacro, que é cor, de cor laranja, depois nós vamos ter aqui o terceiro chakra, que é o... Eu tenho até uma coisinha aqui assim, não sei se vocês dá para ver aqui. Nós vamos ter o terceiro chakra, que é o umbilical, né? Depois, que é o laranja, amarelo, desculpa. Aí depois vou ter o cardíaco, que é o principal, né? Que é onde a gente precisa, represa tudo isso que vem daqui, que são bem tridimensionais mesmo, que é onde tá todos os nossos cordões energéticos com o passado, seja de raiva, seja de apegos, né? O chakra 2 aqui tem muito a ver com apego, o chakra 3 tem a ver com poder, tá? Com raiva. Depois nós vamos ter aqui o chakra cardíaco, que é o verde ou rosa, que é exatamente onde nós temos que liberar todas as emoções, as mágoas, temos que deixar tudo para trás. Pessoas que têm problema de pulmão, coração aqui, tem muito a ver com isso, porque todos os chakras também vão ter a ver aqui com os nossos problemas físicos, né? Depois nós vamos ter o laríngeo, muita gente com problema de tireoide, que não fala, que é omissa, que fica tudo guardado aqui assim, isso é problemático. Depois nós vamos ter o frontal, que é aqui, né? Que é o centro da clarividência, da vidência, que é aquele chakra que todos os seres de luz que a gente geralmente vê, tem uma aura de luz aqui, que é esse chakra totalmente aberto, que está na iluminação mesmo, né? Então, do básico ao coronário, a gente tem um caminho muito grande para percorrer tudo isso. E a gente vai liberando cada uma dessas situações aqui, deixando para trás, para a gente chegar nesse filtro que é o cardíaco e acender, né, vamos dizer assim, iluminar para situações melhores, né, e maiores. E aí o passe energético, o reiki, ele vai ajudando, mas a pessoa precisa fazer o seu movimento também, a reforma íntima. Nós vamos cair na reforma íntima, não tem jeito. Tá, e o genésico você é muito pouco ativado, né? O genésico. Então, o que você está falando é o chakra 2, o cor de laranja? Cor de laranja? É. E tem o umeral também nas costas aqui. O mais inferior. As influências espirituais não precisam. Ele está falando, o mais inferior, Carmen. Os inferiores são o chakra básico, que é o vermelho, e depois o segundo, que é o vermelho. Ele está falando de laranja. Ele está falando vermelho. Laranja, ele está falando o vermelho. O vermelho. Tá, então o vermelho. Para ficar bem claro, o genésio fica na parte genital. É isso que ele está perguntando. É trabalhado? Porque na doutrina espírita, eles acabam falando para a gente não trabalhar muito esse chakra, no centro espírita, não trabalhar esse chakra. Né? Eu aconselho isso para a gente. Agora, na terapia, não, né? Então, porque assim, ó, como eu venho pela linha indiana, tá? Então, a linha indiana vai entender que esse segundo chakra, chamado genésico, ou sacro, ou sexual, ele é o chakra onde está, por exemplo, os órgãos reprodutores. Então, por exemplo, na mulher, o ovário, o útero, ele é de criatividade, né? Ele é criação. Então, assim, pessoas que não têm criatividade, pessoas que não têm auto, vamos dizer assim, problema de útero, por exemplo, muitas vezes tem a ver com a autovalorização, né? Então, assim, precisa, os ovários são criatividades. Por exemplo, a próstata, gente, é um negócio tão sério, tão importante, que está nesse chakra. Homens que têm problema de próstata, muitas vezes o prazer na vida dele está muito ruim. Não tem prazer na vida. Então, assim, o que é a vida? A vida é aquela coisa chata, eu faço, eu isso, eu aquilo. E não tem a ver com prazer sexual apenas. Tem a ver com prazer nas coisas. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de trabalhar, de fazer jardim, eu gosto de viajar. A pessoa não tem nada disso, não tem prazer em mais nada. Então, isso vai impedir que esses chakras reprodutores, eles realmente tenham atividade. Eles começam a ter problemas. Então, como é que chama? Cisto... uma série de coisas que começam a acontecer, tá? E até os cânceres que estão aí para provar isso, tá? Então, assim, é necessário, porque esse chakra, o que a gente percebe? São pessoas que se envolveram sexualmente em outras encarnações, que pode ter repercussão aqui, sim, ou então pessoas que têm traição e que trazem no cordão aqui muitos perseguidores. A gente percebe isso, né? Então, mas precisa trabalhar no sentido do quê? De começar a observar realmente essa autovalorização, de que tudo isso precisa de ser deixado para trás. Dentro da linha indiana, a gente vai olhar para isso, sim. Tá? Carmen, muito legal. Exatamente a valorização que a gente tem que dar para o genésico, porque ele é o criador. Sim. E todo mundo fica preocupado com o genésico, achando que é só sexual. A energia é totalmente diferente. Todas essas pessoas que são, por exemplo, vamos pegar Chico Xavier, né? Chico Xavier, o genético dele talvez fosse um dos genéticos mais desenvolvidos que a gente pode imaginar, porque ele projetava toda essa energia dele forte para outras coisas de prazer. Para criação. Né? Então tem gente que acha que a pessoa não pode viver sem sexo, ela pode viver sem sexo, ela dirige a energia genética dela para outras coisas que são prazerosas, que o homem mais fraco, como nós, canaliza, ainda, né? Acha que só serve para fazer sexo. Né? Então, exatamente. Deixando de lado talvez de todos os chakras que existem no corpo, o mais forte seja o genésico. Talvez. Não sei direito, mas talvez seja. Mas deixa eu perguntar para vocês. Isso aí está muito ligado ao nosso perispírito, ligado ao nosso, ao nosso duplo etéreo, ligado assim, né? E agora, a gente precisa comer para poder... Sem comer também a gente morre. E aí, você deu comida para o gato? Porque o gato está aí. É isso que eu queria perguntar. Não, é que ele quer entrar aqui. Ah. É porque eu tenho uma varanda aqui, ele quer sair, ele quer entrar. Por isso que eu estou aqui, de olho no peixe, outro no gato. Sabe? Não, eu fiquei preocupado. O Rivail é zero, é cachorro. Né? Nós estamos falando de chakra, não estamos esquecendo de dar comida para os bichos. Os gatos. Ele já miou umas duas vezes. Miau, miau. Não deu comida para o gatinho hoje ainda. Rodrigo, vamos falar do livro? Vamos sim. Uhum. Vamos falar do livro. A gente tá sendo feito um pré-lançamento do livro, tá? Então a gente está começando hoje a campanha de pré-lançamento, deixa eu colocar aqui. E a gente já está soltando aqui no Instagram, tá? Então você entra aí no Instagram Vivência Espírita e a gente já está sorteando o livro que nem lançou ainda, né, Jorge? Isso. Então é o pré-lançamento do livro. O livro já está aí escondido, só para o dia do lançamento, que é dia 6. Mas antes do sorteio que você colocou no Instagram, fala se as pessoas quiserem adquirir o livro já, né? Sim, sim. Por quê que eu coloquei isso? Aí o Rodrigo colocou aí para vocês, depois eu distribuo também para os outros, né? Multiplico, e se as pessoas quiserem compartilhar também. Por quê? O que que acontece? Se a pessoa quiser o livro antes... É só ela entrar aí, preencher a ficha, dizer se ela quer receber aqui em São José dos Campos mesmo, no dia do lançamento, ou se quer receber aqui em São José. Que aí é um preço, né? Se for ter que mandar para outro local, pelo correio, é outro valor. Não, o preço do livro continua o mesmo. O preço do livro do Jorge não sobe nunca. É R$30 o livro. Sim. E para mandar para fora é R$42 por causa da despesa de correio. Aí por que que nós estamos fazendo isso? Porque mesmo quem vai pegar em São José... Se ela falar que ela vai querer antes, né? Se ela comprar o livro antes, no dia que ela chegar lá no evento já está autografado lá, já a gente não precisa entrar naquelas filas para fazer autógrafo. E para fora a gente manda pelo correio. E a partir da semana que vem a gente começa a mandar as pessoas que pedirem, a gente começa a mandar pelo correio. Então nós estamos fazendo isso diferente agora para poder facilitar, porque vai ter lançamento no dia 6 lá na AME. A gente sabe que... Não vai muita gente, mas na AME cabe mais de 300 pessoas lá. A gente vai colocar 100 pessoas lá, talvez, né? Isso. Porque é grande agora o salão novo da AME. As pessoas vão conhecer. E o pessoal que quiser... Ainda, só está marcado. Às 16 horas. 16 horas. 16 horas. No domingo. Uhum. O pessoal que quiser, está aí no site, estão vendo aí atrás, eles podem entrar no site, aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que aqui fica melhor. Então... Vocês podem entrar nesse site, colocar aqui. Esse site, eu vou colocar o link para vocês, tá? Mas é o site pré-lançamento, então você tem ali a data, que vai ser então dia 6 de março, às 16 horas lá na AME. Né? Se vocês quiserem já adquirirem o livro, né? Então está aqui, é só colocar o nome, o e-mail, o WhatsApp, a quantidade de livros que querem, 1 a 2, né? A gente limitou. E se deseja colocar retirar o livro, né, ou no evento ou por correio, né? Então é só colocar aqui, não vou poder vir aqui e quero receber. Então aí você pode saber um pouquinho mais do livro. Então você tem aí a história aqui que fala um pouquinho da sinopse do livro. Você tem ali, tá, sobre o Jorge e o endereço da AME também. Para o evento, Tá, então o evento vai ser presencial. A gente pode falar que é híbrido, né, Jorge? A gente vai transmitir também. Os primeiros 1.000 livros vão com a dedicatória especial. Igual eu vi esses dias uma pessoa fazer aí. Meu Deus do céu. Falou que os primeiros 500 livros vai com a dedicatória especial. Já está pensando que vai vender 500? Eu estou bonito, um pedaço. Lembrando que todos os nossos livros são para instituição. Não é aquele negócio de falar, ah, vai lá para caridade. Não é, não. 100% da venda do livro vai para a AME. E nesse caso, 50% para a AME e 50% para a Casa da Marcela. Né? Não fica nada com a gente, graças a Deus a gente não tem necessidade disso, não somos nada contra de quem vende livro para eles, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, mas é que nós trabalhamos mesmo direto para as instituições, para a AME. Todos os livros até hoje foram assim. Pode falar, Rui. As pessoas para conhecer aonde está sendo aplicado o dinheiro que é... arrecada dessas coisas, tudo é? Isso aí, né? Todos os dias. Não, dinheiro... para ver, inclusive, lá o novo galpão da AME, o galpão, né? Muito bonito, uhum. Que futuramente as casas podem usar para fazer eventos, para fazer almoço, fazer jantar, para arrecadar fundos, está lá à disposição. Estará à disposição, né? Com certeza. Então, mais uma vez, está aí, né? A ficha está aí que o Rodrigo colocou, para vocês colocarem os dados, ver quanto que é. Né? E... Coloquei o link também da. Coloquei o link também lá na. Aqui para vocês, tá? Uhum. Então, já está aí também no Instagram, no Facebook, coloquei aqui também para vocês no WhatsApp, né? Vou colocar aqui também no Facebook, né? Então já mandei todo o link para vocês, vocês não estão me vendo aí, mas porque eu quero agora mostrar o sorteio, que a gente vai sortear então dois livros, deixa eu só ajustar aqui. No dia 6, nós vamos sortear dois, aquela promoção que a gente faz no Instagram. Não hoje, né? Porque não. Você não recebeu os livros ainda. Não, o livro nós só vamos... Esse aí vai ser sorteado dia 6, né? Como isso. A gente faz aquele sorteio mensal, como no mês passado nós sorteamos duas camisetas, esse mês vai ser os dois livros, mas vai ser dia 6 que nós vamos sortear, dia 6 de março, no dia do lançamento. Pelo Instagram. Aqui, Instagram. Então, esse aí é para quem tiver Instagram, é só entrar, curtir esse comentário e colocar o nome também do amigo, aí os dois vão ser dois livros. Vai sortear para a pessoa que ganhou e para o amigo que foi comentado, tá? Então é só entrar aí no nosso Instagram e tem as regrinhas aí. E seguir o nosso Instagram e comentar aí o nome da pessoa. A gente vai sortear no dia 6 de março, no dia do lançamento, esses dois livros aqui para vocês. Uhum. O Antônio Bessa aqui já falou que quer o livro. Está lá em Araruama, no Rio de Janeiro, passeando de bicicleta. Isso, Bessa. Depois você entra aí né? E coloca. Rodrigo, só para deixar claro, pode ser que as pessoas estejam achando que o livro do Aécio tá, as pessoas já adquiriram. É diferente desse caso, né? O livro do Aécio, nós estávamos fazendo arrecadação para editar o livro, né? Então nós conseguimos arrecadar, editamos o livro. O livro quando deve ficar pronto aí o mês que vem. Aí quando chegar a gente manda para as pessoas que compraram antecipadamente para ajudar. No caso nosso é diferente. O livro já está pronto, nós estamos só antecipando a venda para facilitar, para já deixar autografado para as pessoas aqui de São José, já mandar autografado, é claro, para as pessoas de fora. Então, só para facilitar melhor e, é claro, a gente consegue ajudar melhor as instituições assim desse jeito. A ferramenta de internet serve para isso mesmo também, né? Vamos continuar, Rodrigo, aqui com as perguntas agora, porque o pessoal acha que nós já estamos enrolando demais. Vamos. Acha não, nós já estamos enrolando. Teve uma pergunta que passou aqui, não sei se já foi feita, que é do Ari. O Ari ele fez uma pergunta parecida que eu fiz no início. O Carmen, eu vou passar para o Marcelo agora. O Marcelo está quietinho ali, pô. mas foi parecido que eu fiz no início. Ele fala, dizem os críticos da TVP que mexer com o nosso passado é mexer com a nossa caixa preta. O que pensam os amigos? Espera aí que está no mudo. Está mudo, Marcelo. Ou eu montei você. Não. Não, é eu que estava mudo, desculpa. Eu acho essa pergunta interessante, e aí eu vou usar como base uma coisa que eu selecionei aqui para compartilhar com vocês, que é o seguinte: se vocês pesquisarem no Livro dos Espíritos, na questão 399, onde fala sobre o esquecimento do passado, tem um trecho da resposta que diz mais ou menos o seguinte: mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu a cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga lembrança, vaga consciência. E lhe podem ser reveladas. Esta espontaneamente lhe fazem com um fim útil e nunca para satisfazer a vã curiosidade. Seria praticamente toda a base do nosso trabalho, né? Quando você citou no início, né, Rodrigo, da questão dos mentores espirituais que permitem a gente observar, toda a nossa base está nisso. Então, assim, as pessoas carregam essa memória, isso, em alguns momentos pode surgir essa memória e isso pode causar algum drama, algum problema, alguma perturbação. E o trabalho da psicoterapia reencarnacionista, ele tem o objetivo de ajudar a atenuar ou diminuir, ou até mesmo eliminar essa perturbação, esse problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender que só os espíritos superiores, só os mentores espirituais da pessoa que permitem, né, com que a gente possa fazer. Por isso que essa questão da lei do esquecimento, se isso é permitido ou não, a gente percebe, então, nessa resposta, nesse trecho de resposta, que há uma validade do trabalho que é feito com a psicoterapia reencarnacionista. Então, com relação a isso, claro que vão existir críticas, cada um fala o que pensa, o que acha, e está tudo certo, é um direito que todo mundo tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, então, que a própria doutrina espírita, a própria literatura espírita, ela dá essa oportunidade de a gente observar, então, que dentro de um trabalho correto, um trabalho terapêutico visando a melhora da pessoa, nunca para saber se ela foi rei, rainha, e também para a gente não interessa isso, mas para ajudar a pessoa no seu processo de evolução e crescimento. Então, o objetivo da psicoterapia reencarnacionista é esse. Marcelo e Carmen, foi interessante, a Carmen colocou lá no começo, mas eu acho que a gente tem que frisar bastante esse assunto, no sentido assim, eu, Jorge Reis, penso o seguinte, que a psicoterapia reencarnacionista é um avanço da terapia de vivências passadas. No meu entendimento, é um avanço. Por quê? Porque a terapia de vivências passadas, você chega lá, a Valéria lá do Rio colocou um caso aqui agora há pouco de uma pessoa de 15 anos, que é do relacionamento dela, de 15 anos, levaram para fazer uma terapia de vivência passada. A pessoa saiu de lá muito pior e passou não sei quanto tempo traumatizada para resolver o problema dela. Porque chegaram lá e contaram o que, é que ela foi no passado. Ela conseguiu ver o que foi no passado, mas não teve solução. Quer dizer, não adianta nada eu mostrar para a pessoa o que, é que foi no passado, se não tiver um projeto para poder resolver aquele problema. E a psicoterapia reencarnacionista, que eu entendo, é exatamente esse projeto. Você teve um problema, foi sério ou não foi sério, seja do jeito que for, pode ser um absurdo, mas você vai dar continuidade nela ali, como a Carmen falou no começo, de falar, mas depois que você fez isso, ou depois que você passou por isso, o que aconteceu? Ah, você foi para o plano espiritual, trabalhou isso aí, estudou, fez tudo direitinho, aí voltou para cá para acertar esses detalhes. Então, eu vejo esse avanço da terapia reencarnacionista em relação à terapia de vivências passadas só. Exato, né? Permite com que a gente possa, então, se conscientizar do que a gente fez no passado, entender o que a gente plantou lá atrás, o que a gente vem repetindo, na verdade, né? Há muitas vidas, para que nessa vida a gente não repita novamente certos padrões congênitos de personalidade. A gente precisa observar justamente isso. A espiritualidade, os mentores, eles permitem com que a gente acesse, não no sentido de saber o que você viu, e às vezes eles mesmos sabem o que a pessoa pode ou não pode acessar, o que é permitido ou não. Então, através desse trabalho é que a gente começa, então, a observar a possibilidade da pessoa perceber o que ela pode fazer na sua vida a partir de agora. Então, uma vez que mostrou, por exemplo, um padrão de repetição, né? Uma pessoa que vem agindo sempre de uma determinada forma, sempre de uma determinada maneira. Eu lembro de um caso agora que me ocorreu nesse momento, que eu acho que explica melhor. Uma senhora que percebeu numa regressão o seguinte aspecto. Era uma mulher, numa vida passada, em que ela se via casada com um marido militar, e ela começou a identificar que ela era uma pessoa extremamente passiva, passiva no sentido de não ter uma postura diferente, só servia o marido, só ficava nesse processo. No final da regressão, só para a gente não cortar, ela tomou um certo susto, porque ela começou a perceber que a vida dela, como era lá atrás, é praticamente a mesma, a postura é a mesma que ela estava tendo aqui. Uma postura de passividade. Veja, não estou aqui entrando na questão de machismo nem nada, mas a questão é a passividade. E ela não queria mais isso, porque isso estava fazendo muito mal para ela nessa vida. Entendeu? Então, a partir do momento que ela se conscientizou disso, ela passou a mudar a sua vida e começou a tratar o marido de uma maneira diferente, respeitando, evidentemente, mas procurando ter mais atividade, vivendo a vida de uma maneira diferente, no sentido de se integrar com outras pessoas, de não ser tão passiva, de ser uma pessoa mais ativa, de fazer as coisas de forma independente, né, sem depender de terceiros. Então, é uma coisa que ilustra bem isso. Então, a regressão é um avanço por conta disso. Não é simplesmente mostrar algo, mas mostrando aquele algo, tendo uma finalidade que vai fazer com que essa pessoa melhore, com que essa pessoa se conscientize do que ela pode fazer nessa vida, fazer a sua reforma, a sua mudança, a sua transformação, de uma maneira em que ela possa se sentir bem, né? E até mesmo, como foi falado aqui, não só enxergar os problemas, mas enxergar qualidades, virtudes que você carrega e que muitas vezes, por conta de inúmeras camadas de problemas, a gente não tem essa oportunidade de enxergar. À medida em que tudo isso vai saindo, a pessoa vai começando a ser ela mesma. E a partir disso é que ela começa, então, a exercer o que ela veio realmente fazendo essa encarnação. Então, assim, é um avanço, mas eu acho que, como a gente vem falando, né, tudo depende do terapeuta, depende da condução, depende do propósito. E eu acho que a psicoterapia reencarnacionista tem esse propósito mesmo de fazer a pessoa buscar sua reforma íntima e ser melhor a cada dia. Eu tenho que dar um depoimento para você, Marcelo, você e a Carmen, e o Lúcio Silva, que lá na casa Nosso Lar da Santana, aqui em São José dos Campos, fizeram um tratamento para minha neta, de 19 anos. Ela se transformou numa outra moça, está muito bem, tem as recaídas normais de adolescente, mas está ótima. Então, eu acho que vale muito o tratamento da psicoterapia reencarnacionista adotada que vocês fizeram com ela. Eu tenho uma pergunta do Aécio César. Carmen e Marcelo, por que em toda regressão ninguém relata a sua passagem nos planos espirituais, indo direto à sua última reencarnação? Olha, na psicoterapia reencarnacionista, o que a gente percebe baseado na experiência é que os mentores vão mostrar aquilo que é importante e aquilo na qual a pessoa está muito em sintonia, tá? Então, por exemplo, a pessoa chega no teu consultório com uma dor na qual ela foi para inúmeros terapeutas ou médicos, enfim, não consegue identificar, não tem um diagnóstico claro, fechado. E, de repente, você acaba sendo aquela última pessoa que as pessoas vão te procurar porque não resolveu de uma forma tradicional, vou buscar resolver de outra forma. E aí, quando você vai fazer a regressão, eles vão mostrar justamente aonde que está aquilo. Né, onde que está aquele problema. E às vezes está numa vida passada que pode ser a última, mas pode ser algumas anteriores, em que a pessoa estava numa situação, num contexto, pode ser um contexto de guerra, um contexto de batalha ou com algum outro contexto, e justamente nessa parte é que às vezes a pessoa começa a entender por que então daquela dor, né? Foi atingida ali, sofreu algum golpe ali, ou até mesmo um ferimento. A partir daquele momento, ela vai dar continuidade, né? Os mentores vão auxiliar ela a ter continuidade nessa observação do que aconteceu depois. E, claro, se houve uma subida para o mundo espiritual, se ela realmente entendeu um pouco daquilo, claro que eles vão também mostrando outros aspectos também dessa continuidade. Então, eu falo que a regressão mostra aquilo que realmente aconteceu de maneira fiel. Agora, é claro que, como eles estão meio que no comando, não é o terapeuta em si, né? O terapeuta ele está ali auxiliando da melhor maneira possível, mas são os mentores que mostram. Então, sempre depende muito do contexto que se apresenta no consultório. A pessoa começa a falar algumas coisas, às vezes já está mostrando uma sintonia ali muito clara, o terapeuta vai fazer todos os procedimentos, como a Carmen já comentou aqui, e vai acessar a vida que tem que acessar. E aí o terapeuta que respeita, porque geralmente é o que está mais em ressonância, e a gente vai dando continuidade até chegar no que nós compreendemos como ponto ótimo. E o que significa um ponto ótimo? Um ponto onde a pessoa já está bem, já compreendeu algumas coisas que veio para ela, e ela termina melhor do que começou. Então, essa é uma forma de explicar por que na psicoterapia reencarnacionista a gente não fica muito voltado a que tipo de vida a pessoa acessou, mas entender por que ela acessou e que talvez aquilo fosse necessário para ela se libertar de alguma coisa que estivesse prejudicando ela. Não sei se a Carmen quer falar alguma coisa. Então, uma coisa que é muito importante na psicoterapia reencarnacionista é assim: primeiro, é uma terapia de conscientização, né? Eu preciso de saber aquilo que está me incomodando nessa encarnação, por que eu não consigo mudar, por que a minha vida não vai para frente, por que essa doença incomoda e volta sempre. Nós precisamos de entender isso. Nós não somos vítimas, não há vítimas no universo, existe apenas resultados. Se nós temos, a única coisa nossa, exclusiva, são as escolhas, e toda escolha gera um resultado. Então, assim, a terapia vai ajudar você a se conscientizar e falar: nossa, eu poderia ter escolhido daquela maneira, eu poderia ter feito assim, ter feito assado, mas escolhi porque eu estava com raiva, porque eu estava com medo, porque eu estava triste. As escolhas, elas são com sentimentos ruins, e aí os resultados são ruins, e geralmente a gente culpa os terceiros. Isso é uma coisa. A outra, quando nós olhamos para a nossa vida passada, a gente vai ver os equívocos que nós tiramos de coisas. Então, assim, eu fui assassinada por meu ser. Será que eu fui vítima totalmente? Aí os mentores muitas vezes falam assim: vamos ver por que que isso aconteceu. Porque isso é um resultado de um fato que você fez. Então, voltando uma vida antes, a gente vai ver que nós fomos vilões ali. E até mesmo nessa encarnação pela qual foi assassinado ou tirado tudo. Então, o que nós temos que fazer quando a gente se conscientiza? Nossa, eu não quero mais isso, porque senão eu vou fazer tudo de novo. Então, outro exemplo que eu adoro para elucidar tudo isso: o problema não é eu descobrir que eu fui a bruxa malvada. O problema é descobrir que eu continuo sendo a bruxa malvada. Eu fui um assassino. O problema é continuar entendendo que continua sendo um assassino. E às vezes não é um assassino com faca, às vezes é um assassino com a palavra, com a crítica, com as atitudes que a pessoa toma. Então, quando a gente olha para trás e fala: meu Deus, o que eu fiz? Eu não quero mais ser assim. Então, a partir de agora, eu vou mudar. Então, todos os dias que a gente acorda, é a possibilidade que a gente tem de fazer diferente do que eu fiz ontem. E ontem não precisa de ser vida passada, não. Pode ser ontem mesmo, dia 12. Então, essa é a conscientização que a psicoterapia vai trazer. E isso dá um choque tão grande na gente, e muitas vezes as pessoas caem aonde? Na culpa. Porque eu fiz, porque agora... E fica se punindo. Ao invés de pegar e falar: opa, peraí, eu fiz, mas agora eu não vou fazer mais. Porque aí você aproveita a encarnação. Muita gente perde a encarnação porque fica preso na culpa, fica presa na raiva, fica presa no menos, no mais, e não esquece que a gente está aqui para fazer diferente. Então, a psicoterapia, ela tem uma profundidade, e realmente, como o Jorge falou, é um avanço da TVP, porque nós não vamos saber se nós somos rei ou rainha, rico ou pobre, ou feliz para sempre. Nós vamos descobrir o que é que eu posso melhorar nessa encarnação e descobrir as minhas potencialidades para que eu faça diferente. E desta vez, esse é o meu sonho de consumo, né? Desencarnar e os amigos espirituais, quando estiverem te esperando, falando assim: desta vez você conseguiu. Porque toda vez a gente vai para o umbral. Por que tem que passar lá para rever os amigos? Está com saudade de alguém? Não, nós temos que sair daqui com ponte aérea direto, sem conexão nem escala. A gente tem que ir direto. Por quê? Porque nós, dessa vez, fizemos diferente. Nós aproveitamos a nossa encarnação. Mas nós precisamos de olhar para nós. A reforma íntima é a solução. Não tem outra coisa. É isso. Eu tenho uma pergunta do Daniel Rosa de Assis. Carmen e Marcelo, na psicoterapia reencarnacionista, o nível de frustração e não aceitação com as provas escolhidas antes de reencarnar traz bons resultados de se reencontrar com o bem-estar de viver? Então, é assim, muitas constatações das regressões que a gente faz, vamos dizer, de cada 10 pessoas, gente, 8 não queriam estar aqui. Vou começar aí. Poucas são as que vêm com alegria e que nascem assim, nossa, que legal que eu estou aqui e tal. As pessoas que nascem com essa alegria, ou elas têm muito amor, ou elas têm muito apego ao plano Terra, tá? A terceira dimensão. A grande maioria não quer. Por quê? Porque sabe que vai passar por provas aqui e que essas provas, o nosso maior medo é de não conseguirmos superar essas provas. Esse é o grande medo do ser humano. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tive câncer há 13 anos atrás. E uma coisa que aconteceu quando eu tive o diagnóstico de câncer, veio na minha mente na hora, eu vou morrer. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá, aquilo te dá um desespero tão grande e apontaram-se dois caminhos para mim. Um, você vai morrer, vai chegar lá e vai dizer, de novo você não conseguiu. E segundo, você vai pegar a vida, assumir essa vida com rédea e você vai cumprir o que você veio fazer aqui. É rápido, não é uma coisa que você vai, ah, vou meditar. Não, pensa rápido. E nesse momento, gente, eu falei, eu vou viver porque eu não fiz ainda o que eu vim fazer nessa encarnação. Então, eu vou tomar rédea da vida e vou fazer o que eu vim fazer aqui. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente vem para cá, às vezes compulsório, às vezes a contragosto, às vezes querendo, nós viemos com propósitos, com muitos propósitos, mas o principal é a reforma interior. Quando eu estou bem, todo o meu entorno está bem. Quando eu estou feliz comigo, por pior que meu pai e minha mãe tenham sido, por pior que a vida tenha sido, eu sou grata a tudo que aconteceu, porque foram oportunidades, não foi castigo. Quando a gente olha como castigo, nós não entendemos qual o propósito da vida. Tudo são oportunidades. Então, quando eu tive o câncer, eu percebi que eu trazia de vida passada uma raiva tão grande, um rancor, uma mágoa, ser de novo. Então, essas coisas que a gente precisa perceber é olhar para a nossa própria vida e ver realmente o que eu preciso de mudar. Qual é o meu propósito aqui? É amar. A coisa mais difícil que existe, gente, é o amor incondicional. Aquele que eu olho para o outro ser humano, não importa o que ele apresente para mim, mas eu vou olhar nele a centelha divina dele. Eu vou olhar o que tem um espírito que brilha ali dentro, embora exista uma série de coisas externas que não demonstrem isso para mim. Eu preciso de ter o olhar de amor para o outro. Se eu não consigo ter olhar para mim, como é que eu vou olhar para o outro? E é muito difícil encarnar por causa disso. Porque a gente traz vidas passadas inconclusas, sem concluir. Nós trazemos inimigos do passado que a gente arrumou porque nós somos teimosos, somos cheios de mimimi. E a gente traz karmas que a gente fez e ainda o propósito dessa encarnação aqui. E, além de tudo, temos que aprender a amar a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, é difícil a encarnação. Mas a gente começa exatamente por nós. O que eu preciso melhorar para que eu possa aproveitar essa encarnação. E nós temos todo o ambiente da nossa família, é o ambiente mais propício para que a gente dê o salto quântico da nossa evolução. Está ali. Você não precisa nem de fazer regressão. Basta você olhar pai, mãe, filho, marido, ex-marido, mulher, ex-mulher. Tudo isso faz parte do nosso pacote encarnatório. Quando eu olho para tudo isso e olho com gratidão a todos eles que me ensinaram a ser quem eu sou de verdade... Ai, eu acho que eu cumpri minha missão, agora eu posso ir em paz. Eu não preciso de morrer doente, com um monte de problema, com uma série de coisas, arrastando, não querendo sair do corpo. É isso que a gente tem que ter, é sair daqui com fluidez, sabe? E falar, eu cumpri minha missão desta vez. Não sei se eu respondi aí, acho que até fui além, um pouquinho. Eu gostaria de saber quanto que você vai dar um outro curso de psicoterapia reencarnacionista. Então, nós não temos data ainda, mas assim que tiver, a gente traz o programa aí para vocês, para a gente poder avisar as pessoas. Maravilha, porque eu dessa vez vou querer me inscrever. Ah, isso aí, muito bom. E aqui, aí é que vai ficar difícil. Aqui o bullying é sério, viu, Carlinhos? Se eu fosse você, eu aguentar o Carlinhos mais. Se fosse você, eu já desistia desse curso. Porque, entendeu? Desistia de dar. Tem tanta coisa para reformar. Você vai ocupar o curso todinho só com ele. Vamos para o nosso momento, Chica. Vale? Vamos. O momento de hoje, o tema é ando devagar porque já tive pressa.

com minha desatenção ou deselegância. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir, para escolher as palavras certas, para digerir uma ideia nova, para escolher um caminho, para silenciar a mim mesmo por alguns instantes. Ando devagar, porque já tive pressa. A vida é especialmente rica para que se passe por ela às pressas, sem atentar para os detalhes. O mundo é pleno de belezas para que se o percorra aos saltos, sem nos determos a descobrir as belezas das flores, o segredo das matas, o encanto das fontes. Pensemos nisso. Esse é o momento Gigavalli. Carmen e Marcelo, o que vocês podem falar? Ando devagar porque já tive pressa. Nossa, que maravilha, né? Esse texto foi muito lindo. E é isso mesmo, né? Eu penso que hoje as pessoas, já existia isso, mas hoje, atualmente, né, no século XXI, ano 2022, as pessoas estão muito aceleradas e muito distraídas, né? O computador, o celular, os tablets, isso faz com que a gente se perca de nós mesmos. Por isso que muitas pessoas estão muito doentes, né? Nunca se falou tanto em transtorno mental no século XXI, neste ano, principalmente desses dois últimos anos de pandemia aí, nunca se falou tanto que os transtornos mentais estão assim no hit do momento, exatamente por causa da distração, né? Tem uma frase que diz aí, que eu achei fantástica: a vida é a busca de si mesmo. Se eu estou olhando para fora, como eu falei já anteriormente, eu não olho para mim, eu não olho para o meu interior. Então, eu preciso de ouvir o que, que a minha alma está gritando, o que, que a minha alma está pedindo. E nós estamos acelerados, estamos olhando para fora, estamos distraídos, correndo e etc., fazendo muitas coisas. E aí a nossa alma grita. E quando ela tem que parar a gente de uma certa forma, por isso que vem as doenças. As doenças é um grito que a alma dá para a gente falar: para. Para, não tem que ter pressa. Então, quando nós aprendemos isso, né, e a idade vai trazendo essa experiência, vai trazendo todo esse conhecimento, nós começamos a falar: não, eu preciso de parar. Para que eu preciso de ter pressa? Né? Nós temos a encarnação, ela vai ser o tempo que nós precisamos para realmente a gente se conscientizar, parar e olhar para a nossa vida e falar que valeu a pena, que vale a pena. Então, eu acho que é isso mesmo, esse texto foi muito lindo, e dizer isso: para que a gente está tendo pressa? Para onde nós estamos indo com tanta pressa desse jeito? Então, é necessário, sim, parar para que a gente possa realmente observar o que está acontecendo, mas, principalmente, ouvir o que a nossa alma, o nosso espírito está chamando, tá falando para nós, e a gente não está ouvindo. Por isso, tanta gente doente, né? Bacana. Vamos encerrando, Rodrigo, um momento, Chica, vale? Ô, Marcelo, desculpa, Marcelo. Desculpa. Não, tranquilo. Só para completar, né, o que a Carmen trouxe aí rapidinho, né, é o seguinte. Eu lembro de uma frase muito interessante de um filme que diz o seguinte, né, que o tempo é apenas uma questão de percepção. Como é que a gente percebe o tempo nosso aqui na encarnação, né? Como é que a gente percebe esse tempo? Porque a pressa faz com que a gente nem aproveite coisas simples como um bichinho de estimação, como a gente tem aqui, por exemplo, dois gatos, né? E às vezes a gente tem uma vida tão atribulada, faz um monte de coisa, e às vezes a gente esquece que dá tempo para nós mesmos, né? Para a gente olhar para coisas simples da vida, sabe? Olhar uma árvore balançar com o vento, olhar para os bichinhos, olhar para si mesmo, né? E dentro da psicoterapia reencarnacionista, a gente aprende que existe esse aproveitamento, o real aproveitamento da nossa encarnação. E tem tudo a ver com essa questão do tempo, né? Como a gente administra esse tempo para a gente também aproveitar a nossa encarnação no sentido evolutivo, no sentido de crescimento, como pessoa, como ser humano, né? Ser melhor a todo momento, a todo instante. E para que as pessoas que tenham dificuldade com o tempo, né? Eu lembro daquela frase de uma música do Renato Russo: temos todo o tempo do mundo. Então, dá para a gente aproveitar. Ainda existe tempo, ainda dá tempo da gente ser melhor. Então, a gente não precisa ter pressa para nada. A gente tem que respeitar o nosso tempo. E é uma das coisas que eu aprendi no consultório. Quando a gente trata de pessoas assim, que a gente percebe que a PR, né, a psicoterapia reencarnacionista, ensina isso. Que tudo tem o seu tempo. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas, respeitar o momento, porque nenhuma fruta amadurece com qualidade se ela é apressada para amadurecer. A fruta tem o seu tempo de amadurecimento. O capim, ele cresce no seu tempo, né? Tudo cresce no seu tempo. E a gente tem que aprender a respeitar o nosso tempo de crescimento também. Nosso momento de Gigavarif? Vamos ensinando, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Jorge, sexta-feira, o senador Girão, ele fez uma homenagem na Câmara, às 14 horas, então é justamente para em homenagem ao Chico Xavier, que é considerado herói, ele faz parte dos heróis e das heroínas da pátria. Eu gostei muito da fala do Geraldinho, lembro. Geraldinho, foi muito bom, né? Então, é o nosso senador Girão, que estará conosco logo, logo, fazendo, dando a entrevista, o nosso abraço e o nosso carinho. Eu acho que ele tem que fazer logo, logo, porque eu acho que ele continua, ele é senador, né? Continua nessa gestão, não, ele, ou vai se candidatar alguma coisa? Não, na outra só que ele sai, né? Porque do jeito que ele está indo, ele vai ser governador do Ceará, se ele quiser, fácil, fácil. Né? É uma pessoa íntegra mesmo, né? Que sim, a gente tem visto aí, tudo que ele tem feito aí dentro, firme, da, né, política. A gente se sente orgulhoso de ver um político espírita ser do jeito que ele é. Pode ser até que mais tarde a gente se decepcione, mas nós estamos analisando o que nós estamos vendo agora, né? Porque o que ele está fazendo atualmente. E a vida pregressa dele é muito limpa também, né? Que nós já entrevistamos aqui, e tem muita coisa boa que ele tem que contar para a gente também, né? Senador Eduardo Girão. Rodrigo, vamos para o nosso momento. Já esteve com a gente aqui, né? Já. Esteve aqui, foi entrevistado, foi muito aberto também em aceitar. A gente com um pequenininho, do jeito que nós somos. E ele falou lá de Fortaleza, né? Foi. Mas eu já entrei em contato, sim, com a secretária dele, ela já está querendo ver se há uma vaga na agenda do senador para ele ficar 2 horas conversando com a gente aqui, né? Bacana. Vamos para o momento WS, que é o momento dos aniversariantes? Vamos. Aniversariantes da semana aqui, e festa tá na cara que vai ter, porque a Ludmilla, Lamana, Ludmilla, lá de Jacareí, esposa do Hélio, tá fazendo aniversário. E o Hélio falou da última vez que ele esteve aqui, quando a Ludmilla fizesse aniversário, ele ia fazer uma festona e ia convidar a gente. Então ela vai estar fazendo aniversário amanhã, vamos ver se ele cumpre a palavra. Porque tanto de gente aí que não cumpre palavra, eu não estou vendo. E a rua lá é pequena, não dá para fechar. Dá para fechar tranquilo aquela rua lá, sossegado. E convidar a gente para o aniversário da Ludmilla. Quem faz aniversário também é o Nobélio, dia 15. Isso. Né? O Nobélio faz aniversário. Dia 16, a Yolanda. Aqui está escrito a Yolanda Gonçalo, né? De São José dos Campos. Mãe do Paulo Quintanilha. Isso. Né? Mãe do Paulo Quintanilha. Está fazendo 90 nosso anos. Ouvinte é assíduo, que está sempre participando conosco. E dia 19, quem faz aniversário é a Ivanilde Espósito. Nossa querida Ivanilde também. Faz tempo que não vem no programa, não, né, Rui? 90 anos em 2020, não, tá? Isso. Você falou da Yolanda Gonçalves. 2020. Então vai ser. Está em 2022? 91. Vai fazer. Então vai fazer 92, né? Exato. 92 anos. Legal. Ivanilde. É quem faz aniversário no dia 16, que vai fechar a rua lá. É a Maurícia Fernandes. Legal. Filha da dona Dina. Certo, né? Ó, eu faço dia 20, hein? Dia 20, tá aqui também. É que o dia, ainda bem que você falou agora, cara, porque a gente coloca aqui, o não, seu tá, já tá aqui. Tá aqui, sim. Dia 20 a gente só fala semana então que vem. Entendeu? Só na próxima semana. Então tá bom. Próximo domingo é dia 20. Então é o dia que a gente fala. O seu nome já tá aqui já na relação. Aí é o seguinte, então aqui a gente já combina agora, porque se você for fazer uma festa, a gente sai daqui e vai para Botucatu. Já é a oportunidade para conhecer Botucatu. É, né? Tem a Silvana Hong, do Pau de Tarso, a Janaína Ucelli, do Pau de Tarso, e a Fátima Galvão da Silva, do Pau de Tarso, que faz aniversário no dia 20, a Janaína no dia 18 e a Silvana no dia 17. Rodrigo. Mas a festa mesmo vai ser dia 16. Legal. Tem sorteio? Hoje a gente sorteou. Sorteio? Não tem mais de aniversário, não. Já coloquei todos então, na lista encerra também. Um momento aí. E aí a gente vai para o sorteio. Agora com um oferecimento aí da livraria Casa do Caminho. Hoje a gente não sorteou camiseta, tá? Hoje a gente sorteou um livro, tá? Então a gente sorteou aqui para quem ligou para nós e também quem participou. A gente sorteou aqui aleatoriamente. E quem ganhou o livro foi a Ruth das Graças Marques, né, que ganhou o livro, né? Infelizmente a gente não sorteou camisetas. Muita gente ligou perguntando das camisetas. A gente volta a sortear no próximo domingo, né? Uhum. Tá fazendo camiseta. Tá fazendo, né? Tá fazendo. Tá em falta. É. Aí é o seguinte, então, sorteou, fala de novo para quem? Para Ruth das Graças Marques. Mas é daqui de São José, ela pode retirar na livraria Casa do Caminho. Daqui de São José, exatamente. Pode retirar na livraria Casa do Caminho, a partir de amanhã às 13 horas o Mário Vinhos está lá, pode ir o dia que você quiser lá para retirar o seu livro. Só chegar e falar que ganhou aqui o livro, tá bom, Ruth? Rodrigo, eu queria aproveitar e falar aqui antes também da Tarde da Pizza em prol da Umbanvale. Né? Quem promove o Umbanvale é a Casa de Caridade, Pai Jeremias e Vó Catarina, que é do nosso querido irmão Walter e da Sandra, e o Lúcio também trabalha lá. O Lúcio é batedor de tambor lá. O Lúcio está aqui com a gente aqui também. Dá um alô aí, Lúcio. Né, Lúcio? Então, dia 26, não, 26 não, dia 19, sábado que vem, né? 19. Sábado Deixa que vem. Deixa eu aproveitar e colocar aqui. O valor da pizza é R$26, né? Tem lá de mussarela, tem de calabresa, tem mista, aí, né? As três você pode escolher. E vai ser drive-thru. Vai lá e retira das 14 às 16 horas. E o que acontece? O telefone para você encomendar, tem o WhatsApp aqui, que é o telefone e o WhatsApp. 12 99665-1314. Outra vez vou falar 99665-1314. Basta entrar no WhatsApp e encomendar lá. E eles colocam como você paga, né? E vale a pena, viu, Jorge? Muito boa. Pega a pizza, chama os amigos e os colegas. Todas as vezes que ele faz, comemorar. A gente pega e o Renatinho que traz para mim, dessa vez vai ser o Lúcio, né? Que vai trazer para mim. O Lúcio vai lá pegar e trazer. Eu não sei nem se eu peguei o convitinho, ficou com você, você não me entregou, não. Ficou com você, né? Só falta eu pagar, né? Não, mas não tem problema, não. Se não pagar, eles mandam os Exu, Pombagira, manda todos, toda a esquerda, toda a esquerda inteira cobrar você. Eu lembro do Dalmo, que era lá da Mãe Maria, quem não pagar, eu vou botar o nome na boca do sapo. Então ninguém deixava de pagar, não. E manda você vai manda Pombral, como é que manda é? Manda os boiadeiros, até no meu novo livro que vai sair aí, que chama no meu novo livro que chama Cantos e Casos, eu estou contando um caso desses que aconteceu lá no Irmão Rodolfo, quando o Carlinho ainda estava lá no Irmão Rodolfo. Eu fui fazer uma apresentação com o Grupo Castelar e falei isso no final. Quem não tiver dinheiro, não tem problema. Se não tiver cheque, não tiver nada, não tem problema. A gente entrega o CD fiado e você depois você paga para a gente. Está tudo certo. Agora, vou avisar. Se não pagar, vai um espírito na casa da pessoa cobrar. Aí tal, passou um tempo, eu estava passeando na Rua 7, no calçadão da Rua 7, quando eu ouvi uma voz atrás de mim, Jorge Reis, gritou três vezes. Quando eu vi, uma mulher de lá para cá, ela já vinha com uns R$15 na mão para pagar o CD. Falou, Jorge, é o seguinte, Eu comprei um CD de vocês e não vi a hora de encontrar. Eu estava ansiosa para encontrar você ou alguém do Castelão para me pagar o CD de vocês. Está aqui os 15 reais. Pega aí, tá aí, pega. Falei, mas onde é que foi, minha irmã? Ela falou, foi faz uns 2 anos, lá no Irmão Rodolfo, uma apresentação que você fez lá no Irmão Rodolfo, faz uns 2 anos já. Eu não lembrava de nada, quanto mais de nada, né? Ela falou, tá pago, né, Jorge? Tá, porque tem acontecido umas coisas lá em casa, é porta que bate, que vento, é coisa que cai da cristaleira sem quebra, sem nada, é porta que abre e fecha, é barulho que a gente escuta, e eu tô achando que esse negócio é por causa desse negócio de espírito que eu não paguei o CD de vocês. E você mandou lá. Eu fiquei quieto, não respondi nada, peguei os 15 reais, enfiei no bolso, fui embora, falei, não vou mais falar isso. Essa história está contada no novo livro, a porta que abre, nossa. História verídica, né? Então vou parar com esse negócio de espírito, daqui a pouco mata um, ainda vamos botar quando a gente chegar lá no umbral, vou ter que acertar as contas. Falar, você que matou esse aqui, dizendo que é espírito na casa, a pessoa morreu de susto e pronto. Né? É bom. Vamos lá? Tá na hora. Encerrar o programa. Musiquinha. Vamos lá. Aí. Essa música, Carmen e Marcelo, toda vez que toca, nós temos que perguntar para o convidado qual é a dica que ele passa para a gente. A dica que vocês quiserem dar, de filme, de livro, de tudo. Curso. Até do livro de vocês, de curso, se vocês quiserem. Qual que é a dica? Nossa, tem tanta coisa boa, né? Uhum. Bom, eu vou dar a dica do meu livro, então. Quem gosta de psicoterapia reencarnacionista, né? Regressão terapêutica, tem bastante... Tem bastante tema aqui, eu falo do que é a psicoterapia, do que é a regressão, conto os casos de várias crianças, muito né? Bom esse que livro. Nós atendemos ao longo... Opa, estão me ouvindo? Está tudo bem? Sim, tá tudo bem. Então, esse livro é... Você pode... Eu acho que o Rodrigo colocou aí no link, né, da Amazon, ou então vocês podem entrar na editora Luz da Serra, e aí vocês podem adquirir. Então, esse livro traz várias coisas, muita coisa que a gente falou aqui, tem nesse livro aqui. Tá bom? Essa é a dica que eu passo para você. Marcelo, se quiser comentar ou fazer alguma dica, fazer algum dica livro, também, pode recomendar o seu livro também de... Não, legal, a gente falou cromoterapia, um pouco de práticas cores. Né, de integrativas, enfim, de cromoterapia, de reiki e tudo mais, então fica a dica também para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as cores, sobre cromoterapia, né, o livro O Poder das Cores, que é um guia prático de cromoterapia para usar no dia a dia, né? Para mudar sua vida, enfim. Vou mandar o link aqui também. Isso. Tá? Também para a editora Luz da Serra. Aí vocês podem adquirir nas livrarias que de sua preferência, também pela editora. É mais fácil você achar pelo loja.luzdaserraeditora.com.br ou na Amazon também, qualquer outra livraria de sua preferência. Fica aí a dica. Quem gosta de cores, colorir um pouco a vida aí é bom. Muito bom. Já coloquei aqui também para o pessoal ouvir, quer dizer, para o pessoal poder adquirir, né, o link, né? E só, peraí que eu não estou aparecendo. Agora sim. E fica aí a dica, então, dos dois livros. Eu vou deixar aqui também depois na pauta do programa, no nosso site, né, que para quem entra via, quem está escutando via podcast, a gente deixa também o link dos livros agora também no site. Então, quem perdeu aqui, não deu para ouvir, a gente está colocando também na ata, na minuta aqui, na ata do programa, no site vivenciaespirita.org. Vocês conseguem entrar lá e ver também os links aí dos livros e das dicas também, que eu acho que é muito legal essa hora da dica, né, Jorge? Muito legal mesmo, a hora da dica. Vamos encerrar? Vamos, que a gente já está em cima da hora, né? Já passamos só da hora. Só para falar que no final, a música que nós vamos tocar no final é a música Encontro Marcado, o Cancioneiro Espírita. Tá bom? Tá bom. Então nós vamos encerrando aqui, agradecendo a todos, com a mensagem aqui do livro Você Se Conhece, do livreto, né? Você Se Conhece, da nossa autoria, que diz assim: muitas vezes, ao traçarmos metas para o futuro, somos tomados pela fascinação. Portanto, para que tal não aconteça, vamos primeiramente vistoriar e dissipar os nevoeiros que acobertam nosso passado. Bom dia a todos. Até a próxima semana que vem. Com quem, Rui? Domingo nós teremos o Umbanda, Suas Raízes e Seus Desafios. Nós convidamos a Kátia, o Francisco e o Maurício Lima para vir falar sobre a Umbanda. Convidamos o Walter, mas ele tem medo de microfone. Né? Legal. Então, agradecer também a todos os ouvintes, agradecer a Carmen, o Marcelo, que sempre está aí participando, sempre está com a gente aqui no Criança Século XXI, que é muito bom. Então, escutem o programa toda sexta-feira às 17 horas, né? Começa o programa, 17 horas. Começa o programa na sexta-feira, ao vivo aqui pela Rádio Vivência Espírita e nas redes sociais também. Tem o Facebook do Criança Século XXI, Instagram do Criança Século XXI. Vale a pena vocês seguirem também o Instagram de todos. E a todos os nossos ouvintes, a gente pede desculpa por não ler todas as mensagens, todas as perguntas, mas a gente convida vocês para o próximo programa, às 8 horas, estar aqui participando conosco. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Nós agradecemos a companhia de todos, Jorge, Rui, Lúcio, Rodrigo, Otião, Varoto, Carmen e Marcelo. Gostaríamos de pedir para Carmen e o Marcelo fazer a oração de encerramento quando nós passarmos para ele a palavra, tá bom? Vamos agradecendo a toda a família vivenciana que compartilhou conosco mais um aprendizado maravilhoso com a Carmen Miri e o Marcelo Siring sobre psicoterapia reencarnacionista. Vamos nos preparando para o franguinho com macarrão, que o Jorge já está rindo para mim, que o Jorge está fazendo bullying comigo direto agora, viu, Carmen? Eu preciso estudar psicoterapia reencarnacionista para entender por quê que esse bullying está sendo tão evidente. Não sei se ele quer que a gente convide ele para almoçar na casa da gente algum dia, e nós nunca convidamos, eu acho, porque só tem frango com macarrão dia de domingo na casa dele, não tem outra coisa. Né? Só tem isso. Mas só tem isso. Pois é, esse é que é o grande problema. Uhum. Eu tô louco para ir lá na Gisele, lá em Itaberá, para fazer o João, amigo dele, fazer o frango com macarrão para ele comer. Que aí eu quero ver, que aí ele enjoa de frango com macarrão, segundo ele. O frango com macarrão do João Aparecido, lá de Itaberá, disse que o pessoal faz fila para comer, porque diz que é uma delícia. Porque diz que reboca a casa, até que se você jogar na parede, bicho gruda lá e não sai. Não, aí já é preconceito. Aí já vou dizer para você que é preconceito. O macarrão, o frango macarrão do João, ele é uma festa lá em Itaberá. Vamos desejando a todos um ótimo domingo em família. Fiquemos na paz, na luz e no nosso amado Mestre Jesus. Carmen e Marcelo, bom domingo para vocês. Gratidão. Vamos lá. Gratidão a todos e vamos então para a prece de encerramento, né? Fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de levar através da Rádio Vivência Espírita um pouco de luz, de paz, de conhecimento, de esperança. Esses conhecimentos que foram trazidos possam auxiliar tantas pessoas que assistiram, as pessoas que vão assistir depois, e que a mensagem da espiritualidade possa sempre tocar os corações de cada um de nós, de cada uma das pessoas que vão assistir, e que a gente possa sempre continuar sendo os instrumentos de luz na vida das pessoas. Que assim seja, Deus. Anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras de fé, e eu